passada? Alguma dúvida? Todas, com a bocona cheia. Eu não é disfarçada. Não, mas você pode ter que ser direto. Isso é verdade, verdade. Melhor eu verdade que é mentira. Isso, melhor mãe. Verdade que é mentira bonita. Não, verdade. Eu, tá vendo? Eu dou armas, conta a beleza. Tem que se estrepar mesmo. Vamos lá, a gente já vai conversar, tá? É o negócio pensado. Então. Básicas para a gente começar o semestre falando a mesma língua. Então, a primeira coisa que eu fiz com vocês a semana passada foi determinar, foi relembrar qual a importância dos nutrientes para o organismo dos animais, né? Claro que a gente estava, a princípio, falando, né, na esfera celular, mas trazendo isso para uma realidade de organismo como um todo. Então, a gente voltou lá no conceito de bioenergética, que é essa necessidade de geração de energia constante para manutenção da atividade das células. E se a célula tem energia, ela pode ter condição de estar viva e manter sua atividade normal, enfim. E aí a gente viu que para conseguir se gerar energia na célula, precisa também desse nutriente, né? Que acabava tendo duas funções básicas no organismo do animal. A gente vai usar essa informação hoje. Então, o nutriente é utilizado ou como combustível energético ou como molécula de construção. Repetimos isso umas 55 vezes, mais ou menos, na semana passada, né? E aí, para entender como é que um nutriente pode vir a ser utilizado, né, para uma função ou para outra, primeiro a gente relembrou que ele tem que estar disponível no sangue para que as células usem. Só que para o nutriente estar disponível no sangue, ele teve que passar por um processo de digestão e absorção, uma vez que no ambiente natural, no alimento, ele estava lá na sua fórmula de polímero. A gente também vai precisar dessa informação hoje. Ele estava lá na sua forma mais elaborada. E não dá para absorver pelo epitélio do trato digestório uma molécula muito grande. Então, esse alimento, esse nutriente do alimento, vai passar por um processo de digestão e absorção até estar disponível a níveis séricos e aí sim estar disponível para todas as células usadas. Foi isso? E quando esse nutriente chega dentro da célula, aí sim ele vai ser metabolizado, que é outra definição que a gente relembrou semana passada. Metabolismo para a gente ficou, então, sinônimo de transformação. Lembram disso? Então, transformar uma molécula em outra dentro da célula, a gente chama isso de metabolismo. E o objetivo dessas transformações, o objetivo do metabolismo, exatamente fazer com que os nutrientes consigam desempenhar as duas funções básicas que eles podem vir a desenvolver. Ser usado como combustível energético, bem como ser usado como uma molécula de construção. Então, para se conseguir fazer isso com nutriente, tem que se metabolizá-lo intracelularmente. Tudo bem? E quem promove até a aceleração dessas reações, a gente também relembrou que são as enzimas. As enzimas têm um papel fundamental no metabolismo, né? A gente viu que elas catalisam as reações. Então, elas precisam é acelerar a reação para que rapidamente a célula tenha essa geração de energia e possa também utilizar o nutriente para estruturar a molécula, enfim. Outra coisa que a gente também relembrou a semana passada, que é super importante, é que a gente tem características, muitas vezes, de células diferentes. Isso faz com que órgãos, né, diferentes também, muitas vezes, trabalhem com o metabolismo de uma maneira também distinta. Então, não é tudo que acontece na célula hepática que acontece na célula nervosa, assim como não é exatamente o que acontece na célula adiposa, e assim sucessivamente. Então, a gente teve um panorama meio geral de todas as transformações que ocorrerão dentro das células do animal e que vão fazer com que a gente tenha o organismo funcionando de uma maneira integrada, tudo bem? Vamos às dúvidas agora, né, que a gente discutiu, pontuais, vamos lá. O que, que ficou? Ah, um conceito que foi importante, a gente usou semana passada para entender metabolismo. As fases, né, do metabolismo. A gente falou de catabolismo e a gente falou de anabolismo, lembra disso? Super importante também, a gente vai usar esse conceito hoje, começar a usar esse conceito hoje. Como é que a gente tinha definido o catabolismo semana passada? A etapa do metabolismo geradora de energia, não é isso? Então, a gente está dizendo aqui que a gente está transformando uma molécula elaborada em moléculas simples. É aquela história do quebrar o muro em vários tijolinhos. E o anabolismo? Raciocínio inverso. Processo de síntese, de construção. Então, eu vou usar várias moléculas simples para gerar uma molécula elaborada. Isso gasta energia, né? Então, tem-se um gasto de energia com isso. Então, a gente entendeu que o catabolismo gera energia para a célula poder usar via anabolismo. Catabolismo gera, o anabolismo usar. Certo? Mais alguma coisa que passou aí desapercebida, que de repente não tenha ficado muito claro? Quem cala consente? É assim, a gente está numa fase, eu ainda não dei aula para vocês, né? Então eu não conheço as caras de vocês, salvo poucas exceções. Chega um momento que vocês não falam nada, mas eu conheço as caras de vocês, né? Eu sei, tá tudo bem, tá? Então façam qualquer expressão, tudo bem? Qualquer uma. Façam uma expressão qualquer. Vocês não estão falando comigo, façam uma expressão para saber se está tudo bem ou não, certo? É, tudo bem, enfim, vamos lá. Hoje a gente já vai começar a entender o processo de digestão e absorção de carboidrato, tá? E por que, que a gente vai estudar carboidrato antes de estudar os outros nutrientes? Porque minha mãe mandou para saber como começar, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês que dentre os nutrientes orgânicos que os animais têm disponíveis para executar as duas funções básicas, que a gente já falou 75 vezes até agora, né? Começamos com 55, já chegamos no 75 agora. O carboidrato é o preferido, tá? Então, dentre todos os nutrientes orgânicos, se a gente comparar a quantidade que você tem de carboidrato, de lipídio, de proteína, quantitativamente, carboidrato é o nutriente mais abundante da natureza. E por que é importante discutir essa questão da presença dele na natureza? Eu estou falando de um organismo, de um animal vivo, porém, que é completamente dependente de nutrientes que vêm de fora. Animal não é como uma planta que faz fotossíntese, tudo bem? Apesar de saber que planta absorve água e minerais do solo, ela consegue transformar energia luminosa em energia química. Animais não fazem isso ainda, tá? Apesar do povo ter que dizer que tem uma teoria meio doida, né? Que só fala do sol respirando, sobrevive. Isso ainda não foi comprovado pela biologia para o organismo dos animais. Então, o organismo do animal depende desse nutriente que está lá no ambiente externo. Para estar disponível para o ambiente interno, precisa, a gente depende de maneira direta disso, tá? E se houvesse a possibilidade de quantificar os nutrientes disponível no ambiente natural, o carboidrato, sem dúvida nenhuma, é... Desliga o... Fazendo favor. Põe no vibra aí, please. O carboidrato, quantitativamente, é o nutriente mais abundante, tá, gente? Então, é extremamente importante a gente imaginar isso. E pontuando o carboidrato dentre os ingredientes alimentares, tá? A gente tem dois tipos principais de fontes alimentares. Fontes de origem animal e fontes de origem vegetal. Também quantitativamente, não precisa nem se discutir, que é óbvio que tem muito mais vegetal espalhado pelo planeta do que fontes alimentares de origem animal para alimentar outros animais. Então, já de cara, a gente já começa a entender que tem muito mais vegetal. E quando analisa-se um vegetal, tirando a porção água dele, para vocês terem uma ideia, 70% dessa constituição que sobra sem água é de carboidratos. Então é, sim, o nutriente mais abundante da natureza. E a natureza é perfeita para a gente quando a gente não tenta, quando a gente não consegue atrapalhar demais. Não só, ou exatamente pelo fato de este nutriente ser o mais abundante da natureza, é o carboidrato, o nutriente principalmente utilizado pelas células animais no processo de geração de energia. Então, além de ser o mais abundante da natureza, é esse, graças a isso, que o organismo do animal escolhe, prefere e utiliza com uma facilidade maior, quando o objetivo é esse, gerar energia. Não estou dizendo que os outros nutrientes não possam vir a ser usados para gerar energia. Vai se usar também, eu vou mostrar para vocês depois. Porém, o normalmente utilizado, o preferencialmente utilizado, quando o objetivo é gerar energia, é o carboidrato. Deu para entender? Ficou claro isso para todo mundo? Uma outra coisa que eu quero discutir com vocês, né, dentro dessas características gerais do carboidrato, é a estrutura atômica dele. A gente falou um pouco sobre isso semana passada, né? Voltei para vocês esse conceito mais básico, para a gente lembrar o que é uma molécula, né? E normalmente os carboidratos eles são compostos por três. Onde enxerga menos pior aqui, lá? Aqui mesmo, né? A gente tem três principais átomos que formam os carboidratos. Átomo de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, tá? Então, se eu falar numa molécula orgânica, como é o carboidrato, eu preciso que vocês relembrem que, a princípio, eu estou falando de uma cadeia de carbonos, tudo bem? E presos a essas cadeias de carbonos, a gente tem hidrogênios e oxigênios, tá? Então, dependendo da estrutura, tem um monte de hidrogênio e de oxigênio espalhado. Por isso que ele tem essa constituição de carbono, hidrogênio e oxigênio. Aliás, a gente representa muitas vezes o carboidrato com essa sigla, CHO, tá? Isso é importante pra gente? Muito importante pra gente relembrar. Não é à toa que eu tô falando sobre isso. A gente vai precisar dessa informação depois, tá? Então, pensou em carboidrato. Tô falando de uma cadeia de carbonos, presos a eles, vários hidrogênios e oxigênios. Tudo bem? Ficou claro isso para todo mundo? A gente vai ver que não só, a gente pode ter outros átomos também. Mas essas são questões mais pontuais e a gente vai discutindo depois, tá? E uma outra coisa que é importante a gente relembrar, que está vinculado a tamanho, formação, enfim, é que a gente tem carboidrato, gente, de todos os tamanhos, tá? E carboidrato para a gente, a partir de agora também, para fazer uma ligação com a digestão que a gente vai discutir até agora, daqui a pouco, a gente vai lembrar de sacarídeo. Carboidrato para a gente é sacarídeo. Sacarídeo quer dizer açúcar. Então, os carboidratos são formados a partir de açúcares. Mas eu posso ter uma molécula pequititica de carboidrato, mas posso ter uma molécula imensa de carboidrato, tá? É importante que vocês pensem nisso também. Essa classificação vocês já aprenderam no semestre passado. Ela é importante pra gente? É. É isso que eu vou perguntar pra vocês na prova? É óbvio que não. Só que é importante pra gente entender o que a gente vai discutir depois, tá? Quando se fala, então, de carboidratos, já que a gente pontuou aqui que é sinônimo de sacarídeo, eu posso estar falando de um carboidrato pititico e um carboidrato imenso. Se eu estou falando de um carboidrato simples ou mais simples, não dá para ser menor do que um sacarídeozinho só. E aí eles são chamados de monossacarídeos. Então, que tipo de carboidrato é esse? É aquele que é formado por um único açúcar, tudo bem? Mais comum e quantitativamente também, mais abundante dos monossacarídeos. Glicose, gente. Por isso que a gente fala de nível glicêmico. Glicemia, o que é isso? Quantidade de glicose sérica. Então, glicose é o mais simples e mais comum monossacarídeo que existe. Mas não é o único, tá? Existem outros dois que também são extremamente comuns, que vocês ouviram falar no semestre passado, que é a frutose e a galactose, tá? Só que mais importante ainda, que pontuar que monossacarídeo, o exemplo dele é glicose, galactose, frutose, eu preciso relembrar a vocês um outro conceito que vai ser importante para a gente entender o que a gente vai discutir mais para frente, tá? Se eu estou falando de um único carboidrato, de um único açúcar, né, um monossacarídeo, eu estou falando de uma única cadeia de carbonos, e presos a eles, hidrogênios, oxigênios e possivelmente outros átomos, tá? Mas por que eu estou falando dessa história de carbono agora, nesse momento? Porque eu posso, gente, ter um monossacarídeo que tem 3 carbonos na sua constituição. Eu posso ter monossacarídeo que tem 4. Posso ter monossacarídeo que tem 5. E posso ter monossacarídeo que tem 6. Esses que são os mais comuns que eu comentei com vocês agora, glicose, galactose, frutose, são exemplos de monossacarídeos que tem 6 carbonos na sua constituição. E é o que normalmente se tem. Esses que têm 6 são chamados de exoses. Quem tem 5 é chamado de pentose. Depois eu vou usar isso para vocês, mas a gente vai aprender melhor lá um pouquinho mais para frente, tá? Quem tem 4, tetroses. E quem tem 3, trioses. São todos monossacarídeos, mas com números de carbonos na sua constituição diferentes. Deu para entender, gente? Então, se eu pensar em glicose, eu vou pensar no monossacarídeo do tipo exose. Por quê? Porque eu sei que tem 6 carbonos na sua constituição. Isso é uma informação que pra gente é importante, a gente vai usar depois. Beleza, por enquanto? Então, o monossacarídeo, ele só tem uma... É um açúcar só. É uma sequência só. Isso. Se eu estiver falando, então, de sacarídeos um pouquinho maiores, que tem um de 2... até 10 monossacarídeos presos entre si. Eu estou chamando este grande grupo de oligossacarídeos. Então, o que é um oligossacarídeo? É um carboidrato que tem de 2 até 10 monossacarídeos juntos. E dentre esses grupos, os mais comuns são os disacarídeos. O que vocês entendem como disacarídeo? 2 monossacarídeos juntos, é isso aí, tá, gente? São os mais comuns. Exemplo, ó, sacarose é um disacarídeo. Do que será que é formado sacarose, vocês sabem? Uma glicose e uma frutose juntos. Maltose, tem no malte, na cerveja, ó, tem 2 glicoses juntas, por isso que engorda, tá, gente? Da pança, ó lá, 2 glicoses juntas. Que mais? Ó, lactose, que é o açúcar do leite. Tô falando de uma glicose e uma galactose juntas, tá vendo? Então, dos oligossacarídeos, os mais comuns são os di, tudo bem? São os açúcares mais comuns que a gente encontra. Mas isso aqui é um grande grupo. Vão aí açúcares de 2 até 10 sacarídeos, beleza? E acima de 10, que nome a gente dá? Polissacarídeos. Só que a grande questão é que eu posso ter polissacarídeos mais simples e polissacarídeos muito mais elaborados. A gente tem isso, tem essa diferença toda, tá? Ramificados, elaborados, enfim. Por que é tão importante também esse conceito pra gente? A gente vai de digestão e absorção. A gente vai ter que entender por que, que de repente tem coisa que digere e tem coisa que não digere. E o tamanho está envolvido nisso? Tá. O tamanho está envolvido nisso, tá? Então, polissacarídeos, eu estou falando de cadeias mais elaboradas, acima de 10 monossacarídeos. Porém, alguns são mais simples, outros são muito maiores ainda que os outros. Acima de 20? Porque não necessariamente. Por que sendo de 10 não pode ser um polissacarídeo? Mas é polissacarídeo, acima de. Vocês vão encontrar muitas vezes, dentro da literatura química, algumas controvérsias, né? Então, entre essa, por exemplo, assim como vocês vão ouvir falar de definição de proteína, tamanho de cadeia de aminoácidos. Então, isso é relativo. Tem literatura que afirma que a partir de 10 já pode ser considerado polissacarídeo, tá? Tem literatura que você pode encontrar falando a partir de 20, tudo bem? Para não errar no excesso, a partir de 10, daqui para frente pode ser, porque 20 é acima de 10. Bem? Deu para entender, gente? Ficou claro? Uhum. Dentre os polissacarídeos, a gente vai discutir isso melhor daqui a pouco, tá? Tem 2 que eu já quero de cara comentar com vocês, que são polissacarídeos de reserva. Vamos relembrar um outro conceito que a gente discutiu a semana passada, tá? A gente viu que existem 2 principais estados fisiológicos no organismo que o organismo do animal busca sempre transformar em condição normal. Lembra aquela história do balanço energético positivo e negativo? Uhum. Como é que a gente tinha definido isso? Balanço energético positivo, o que era isso? Lembra? Quando o organismo não está recebendo mais nutriente do que ele precisa usar, consequentemente ele acaba estocando essa reserva, foi isso? Isso é o que encontra em balanço energético negativo? Falta Está mobilizando as reservas. Então, se a gente imaginar um animal numa condição de pós-alimentação e um animal numa condição de jejum, o que é ali? Pós-alimentação, balança energética positiva ou negativa? Positivo. Jejum. Negativo, tudo bem? Então vamos imaginar uma situação aqui. Se o animal acabou de se alimentar, vocês acabaram de me dizer que ele tem uma tendência, a possibilidade de estar em balança energética positiva, consequentemente, segundo o que o colega comentou, pode vir a estar sobrando nutriente. Tem que estocar. Como é que se chama o nome do tipo de nutriente que as células dos animais usam para estocar glicose? Glicogênio nada mais é do que um polissacarídeo de reserva das células animais. Deu para entender? Assim como as células dos animais estocam glicogênio, nada mais é do que um polissacarídeo de reserva de glicose, a gente tem, no caso das células vegetais, o amido sendo o polissacarídeo de reserva dessas células. Então, o glicogênio está para o animal, assim como o amido está para o vegetal. Tá? E a gente vai conhecer que existem outros polissacarídeos que são importantes também dentro de um contexto de digestão e absorção. Certo? Alguma dúvida nisso, gente? Deu para ter ideia de tamanho? E, na verdade, o objetivo da gente discutir isso é dar essa ideia de tamanho de cadeia e facilitação ou não de digestão em função disso. A gente vai discutir depois. Certo? Eu comentei, então, com vocês, a gente relembrou agora, quando se trata de nutriente, a gente tem duas funções básicas. E comentei já de cara também que, analisando as duas funções básicas dos nutrientes, o carboidrato tem um papel fundamental nessa história de geração de energia. É o principal combustível energético de geração de energia para a célula. Analisando a história lá da reserva de glicose na forma de glicogênio, a gente também pode afirmar que é um combustível de reserva, não só emergencial, que glicose é um combustível momentâneo já. Chegou, usou, e a gente vai discutir isso melhor depois, tá? No caso do glicogênio, eu estou falando de um combustível reservado, tá lá, guardadinho, para que na hora que o animal entre em jejum, esse glicogênio possa ser mobilizado para gerar glicose, tá? Então, dentre as funções, porque não tem como a gente estudar carboidrato sem saber para que ele serve. A gente tem que começar daí. Por que é tão importante assim? Por que eu tenho que estudar esse diabo desse carboidrato? Preciso entender para que ele serve, qual é a função dele, tá? A primeira é essa função energética. Então, é o combustível que é usado preferencialmente pelas células quando o intuito for gerar energia, tá? Só que não só de maneira direta, como também na forma de reserva. No caso dos animais, na forma de glicogênio, no caso dos vegetais, na forma de amido. Tudo bem? Só que além de servir como combustível energético, o nutriente também serve como molécula de constituição. Lembra disso ou não? Como é que o carboidrato vai entrar nessa história toda, tá? Primeiro, a gente aprendeu que existem algumas diferenças entre células, né? Dentre as várias diferenças, existem também características que são similares. Entre as similaridades está a presença de material genético. Vocês aprenderam isso semestre passado. Existe alguma célula que não tem material genético? Qualquer uma tem, toda e qualquer. Até uma bactéria tem material genético, né? Então, toda e qualquer célula tem que ter material genético. Falando em material genético, a gente tem que pensar em quê? Deixa eu nos dar ideia. O que é um material genético para a célula? É apresentado pelo quê? DNA e RNA, não é isso? DNA e RNA transmitem aí esse material genético de uma célula para outra. É ou não é? Que carboidrato tem a ver com tudo isso? Dentre os vários constituintes estruturais do DNA e do RNA, tem também carboidrato. Então, o carboidrato é usado na constituição molecular desse material genético? Sim. A gente vai entender isso melhor daqui para frente, tá? Existe pontualmente um tipo de monossacarídeo que é uma pentose, a gente vai aprender depois, tá? Não assustem, ouçam. Na constituição do material genético, tem carboidrato. Qualquer carboidrato? Não. É um tipo de monossacarídeo específico. Qual? Hexose? Não tem 6 carbonos na constituição, tem 5. Por isso que é chamado de pentose. É a ribose 5-fosfato, a gente vai aprender depois. Então a célula precisa De carboidrato para gerar material genético? Precisa. Sem material genético tem célula nova? Vamos imaginar um animal que sofreu uma lesão qualquer? Você quer que ficou um tecido? A gente prevê, né? Espera-se que haja ali um processo de regeneração. É ou não é? Só que para regenerar o tecido, precisa do quê? Precisa da célula nova. Para ter a célula nova exatamente igual a que de repente foi retirada dali, precisa de material genético. Será que precisa de carboidratos? Não. Gente, uma coçadinha que a animal tem. Será que vai célula velha embora ou não? Precisa de nova para ficar no lugar. Você está entendendo que é uma exigência contínua, não é só de vez em quando. Contínua, tá? Uma outra coisa que vocês aprenderam semestre passado também. Vocês aprenderam a estrutura de uma célula. Vocês aprenderam que tem uma membrana plasmática, tem núcleo, tem organelas, assim? Pontualmente falando na membrana plasmática, né? Quem que deu essa aula para vocês semestre passado? André. Então, André contou para vocês que lá na membrana plasmática tem alguns nutrientes, né? Então ela é formada, tem uma definição sensacional dessa. Formada por uma bicamada fosfolipídica, assim? Mas ainda tem proteínas ali, proteínas integrais, proteínas periféricas, não é assim? Que definiu se a membrana plasmática. Só que vocês devem ter visto também lá nos esqueminhas, que a membrana plasmática tem umas anteninhas meio esquisitas, né? Que tem como função fazer percepção, né? Percepção de patógeno, percepção de medicamento, percepções. Este é o bom e velho glicocálix. Vocês acham que esse nome glicocálix vem de onde? Glico, tudo bem? Tem carboidrato ali? Tem também. Ó, outro tipo de estrutura molecular de constituição, tá? Mas vai além. Se a gente pontualmente aqui falar de vegetais. Nossa, o que você está falando de vegetal? Você está falando de processos biológicos do organismo animal. Animal come vegetal. Então tem que conhecer tanto quanto, tá? O que tipo de tecido no organismo animal faz com que tenhamos uma estruturação física firme? Que tipo de tecido? Ossos. Ossos. Se fosse só muscular, a gente tá em pé? Dá um monte de bolo e qualquer coisa, né? Tecido ósseo que faz essa estruturação física firme no organismo dos animais. É uma. Você que planta tem tecido ósseo? Como é que a gente tem uma estrutura física numa planta? Qual que é a estrutura celular que garante para essa célula vegetal uma estruturação física? Esse é o tipo de carboidrato, gente. A parede celular. Parede celular é essa membrana que está externamente posicionada na membrana plasmática. Que membrana plasmática tanto tem a célula animal quanto a célula vegetal tem. Parede celular não, só a célula vegetal tem. Então, essa parede celular funciona como esse tecido ósseo que o animal tem, tá? Dando essa estruturação física para essa célula vegetal, consequentemente, para a planta como um todo, tudo bem? Então, a gente vai ver que existem carboidratos específicos presentes nessa parede celular, dentre eles a celulose, que vocês comentaram agora. Vou mostrar que ela não é única, mas existe também a presença desse tipo de carboidrato e é o que dá essa estrutura. Mais uma vez, a gente está enxergando aqui o carboidrato servindo como uma molécula de construção estrutural para a célula, tá? Então, relembrando, a gente afirmou que o nutriente serve para as duas coisas. Ou serve como combustível energético. O carboidrato serve para isso? Quebra lá. Da hora já serve de combustível, bem como de reserva energética. Só que também serve como molécula de construção. E aqui a gente tem vários exemplos para vocês disso. Deu para entender? Dá para não ter carboidrato para a célula? Não. A célula morre, tá? Passa um tempinho e ela morre. Ai, professora, mas eu ouvi dizer que tem uma dieta que não come carboidrato. Pode ser feito por muito tempo sem prejuízos para o organismo do animal? Não, e mais para frente a gente vai discutir isso aqui, tá? Então, aqui só para ilustrar o que a gente discutiu agora, se eu tiver, de repente, dois monossacarídeos aqui pontualmente, que eu estou falando de duas glicoses, elas juntinhas formam um disacarídeo. Então, a gente pode ter, sim, na natureza, essa possibilidade de construção, bem como de quebra, exatamente, deste carboidrato. Se é processo de construção, é anabolismo, não é? Gasta energia para construir. Pegar um monte de glicose e formar um glicogênio, depois de aprender exatamente como, gasta energia. Quebrar aquele glicogênio e liberar um monte de glicose gera energia para a célula, tudo bem? Só para relembrar, então, a história do juntar-se e liberar-se, tá? Agora vamos lá, vamos entender como é que funciona essa célula vegetal. Professor, por que você está falando de carboidrato, está falando de célula vegetal? E carboidrato animal é o glicogênio, já vai discutir ele mais para frente, tá? Só que existe uma infinidade de outros carboidratos presentes na natureza e, obviamente, são aqueles constituídos pelos vegetais. Eu comecei a aula falando que é o nutriente mais abundante. E é abundante porque ele está presente nos vegetais, que é muito mais abundante do que fontes alimentares de origem animal, tá? Analisando, então, essa célula vegetal incrível aqui. Peguei uma célula vegetal, tá? Célula vegetal, sala, célula vegetal. Então, essa célula vegetal, a gente vai posicionar aqui os carboidratos em dois locais estratégicos dentro dessa célula vegetal. E a gente vai classificar esses carboidratos, tá? É uma classificação usada dentro da ciência animal. Depois eu vou fazer um paralelo aqui com termos que a gente usa para alimentação humana, tá? Mas a gente vai conhecer a partir de agora os carboidratos estruturais e os carboidratos não estruturais. Tem que saber isso? Tem que. Anota. Olha lá. Carboidrato não é ditado. Quando eu falo anota, deixa eu combinar um negócio. Daqui a pouco eu tô falando. O que você acabou de falar? Não tenho a mínima ideia, gente. Eu acabei de falar. Né? Não vai sair igual. Então a gente vai combinar o seguinte. Quando eu falei, quando eu falo, eu espero que vocês anotarem depois. Mas presta atenção. E aí vai estar aqui na cabecinha de vocês e escreve com o jeitinho de vocês, entendeu? Um ditado não vai rolar, eu vou falar 10 vezes a mesma frase diferente. Não sai igual nunca, tá? Então, olha lá, presta atenção, tá? Depois eu espero vocês anotarem. Então, a gente vai ter esses dois grandes grupos de carboidratos. Carboidratos estruturais e carboidratos não estruturais. O nome já nos dá uma tendência do que vai estar acontecendo aí na história, né? Carboidratos estruturais são aqueles posicionados na parede celular. E em função disso, se a parede celular tem os carboidratos estruturais, qual que seria a função, gente? Dar essa estruturação, exatamente, sustentação para a célula vegetal. Tudo bem? Carboidrato estrutural são aqueles contidos na parede celular, que tem essa função de para essa célula vegetal. Certo? Dentre os carboidratos estruturais, aí sim a gente vai começar a entender, tá? Então imagina que eu peguei, ó, a parede celular aqui, passei para cá num mega power microscópio super sônico de aumento, tudo bem? Esse aqui, ó. A gente tem internamente essa parede celular, internamente porque eu tô falando de proximidade com o conteúdo da célula, uma parede que a gente vai chamar a partir de agora de parede primária, que é uma parede riquíssima em um tipo específico de carboidrato, que é a hemicelulose. Tudo bem? Então, hemicelulose, principal constituinte da parede primária da parede celular. Certo? A facezinha mais interna. Beleza, por enquanto? Mas externamente, a gente tem aqui, ó, posicionado uma outra parede que a gente vai chamar de parede secundária, que é muitíssimo rica em um outro tipo de carboidrato que vocês citaram para mim agora há pouco, celulose. Tudo bem? Olha lá, parede interna, primária, rica em hemicelulose, parede externa, chamada de parede secundária, rica em celulose, certo? Beleza, por enquanto? Ligando agora a parede primária à parede secundária, a gente vai ver funcionando como um colante mesmo, gente. Um cimento aí, tá? É uma parede que ela é muito rica numa outra substância que muitas vezes é englobada entre os carboidratos, mas não é um carboidrato, tá? Estou falando da lignina. Por que que ela não é um carboidrato? Do ponto de vista químico, lignina é considerada um composto fenólico e não é considerado nutriente. Como? Por que que não é considerado nutriente, né? Eu acho que na época de vocês, quer dizer, de alguns tem também. Eu falo, na época de vocês não tinha na escola. Mas uns aqui vão entender o que eu vou falar, né? Antigamente, nem tão antigamente assim, na escola a gente ia filosofia, né? E dentro da filosofia, a gente ia aprender um trem que chamava lógica matemática. Temos lógica matemática? Então, como é que... O que dizia lógica matemática, tá? Vou dar o exemplo da nossa lignina aqui. A gente partiu do pressuposto que nutriente é essencial, certo? Todo mundo concorda? Nutriente é essencial? Uhum. Afirmo para vocês que nutriente é essencial e afirmo para vocês que lignina não é essencial. Se carboidrato é, né, que é o nutriente, é essencial e lignina não é essencial, logo, lignina não é um carboidrato. Se não é carboidrato, a gente não precisa dela. Essa é a ideia, tá? Só que tá lá? Tá. Mas por que que tá lá, então, se o animal não precisa? Azar do bicho que tá comendo, a planta precisa, tá? A planta precisa dessa lignina. Porque ela que realmente dá rigidez pra parede celular. É o que prende a celulose na celulose, tá? Então, vocês vão ver um monte de lugar, de repente, falando que dentre os carboidratos está a lignina. Só que vocês são mais espertinhos que a média, tá? Então, vocês vão saber que, no fundo, a lignina não é um carboidrato. Se ela fosse um carboidrato, ela seria nutriente. Se ela fosse nutriente, seria essencial. E ela não é essencial, não é nutriente, não é carboidrato, certo? Mas está lá. Mas é que dá rigidez. Aliás, é o que acaba se espessando quando a planta vai ficando mais velha. Lá na frente, quando vocês forem ter disciplina de produção animal, vocês vão ter aula com uma professora super fofa, né, Marcos? Uma professora que é sensacional, super fofa, super linda ela. Professora de nutrição e produção animal, produção de ruminantes. E ela vai dizer para vocês, essa professora que é foférrima, vai dizer para vocês que quando a pastagem animal estiver pastejando, de repente na época da seca, né, época de inverno, que chove menos, existe uma tendência de lignificação da forragem. O que ela vai querer dizer com isso? Essa forragem está velha, está ficando com baixa digestibilidade porque vai havendo o aumento dessa parede de lignina. Se a lignina é indigestível, fica pior cada vez mais a qualidade do alimento. Tá entendendo? E aí, quando vocês estiverem tendo essa aula, ela vai perguntar do que a professora também, foférrima de bioquímica, explicou para vocês. Vocês vão dizer, né? Que vocês aprenderam com a professora de bioquímica que a lignina estava ali, da parede primária e secundária da parede celular. Certo? Certo. Hã? Porém, não é essencial e depois a gente vai entender o porquê. Beleza? Por enquanto, todo mundo? Uhum. Só que quero que vocês saibam também que tem outros tipos de carboidratos, tidos também como estruturais, que ficam misturados nessa parede secundária juntamente com a celulose, tá? E que tipo de carboidratos são esses aqui, ó? A pectina e os beta-glucanos. São outros carboidratos estruturais que ficam misturados à celulose naquela parede secundária. Certo? Então, olha lá, carboidrato estrutural. Tá onde? Fala aí, comigo. Tá na parede celular. E do que é formada a parede celular? Tem a parede primária e em quê? Celulose. Tem a parede secundária que é rica em quê? Celulose. Mas não só, tem também pectina e beta-glucanos. E ligando a celulose na hemicelulose? Lignina. Lignina liga um composto fenólico, beleza? Ficou claro para todo mundo? Qual que é a função dos carboidratos estruturais? Estruturação dessa célula vegetal, sustentação. Beleza isso? Uhum. Agora a gente tem que conhecer os carboidratos não estruturais. Se já está dizendo que ele é não estrutural, gente, é porque ele não tem essa função, tá? Ele não está na parede celular. Ele está no conteúdo celular. E esse conteúdo celular, a gente pode entender aí que ele tem a função de reserva para a célula vegetal. Então, o carboidrato não estrutural é aquele que está no conteúdo celular e tem como função funcionar como reserva dessa célula vegetal, tá? E quais seriam, então, os carboidratos não estruturais? Amido. Amido é que tipo de sacarídeo? É poli? Mono? Dia? O quê? Poli. Amido. Já é um polissacarídeo. Amido é um polissacarídeo, tudo bem? Mas não é um polissacarídeo estrutural. É um polissacarídeo de reserva, tudo bem? Então, o amido já é um carboidrato não estrutural e tudo que for menor que ele, enquanto carboidrato, é carboidrato não estrutural. Então, quais são os carboidratos que compõem essa reserva da célula vegetal? Amido e todos os açúcares menores. Deu para entender isso, gente? Sim? Uhum. Todo mundo? Analisando a história da posição e da função, quais são os carboidratos que vocês acreditam que sejam os maiores e mais elaborados? Os estruturais ou os não estruturais? Estruturais. Estruturais, por isso que a gente falou tanto de tamanho. Eu preciso que vocês façam esse link, tá? Com, de repente, esse tamanho, a função que ele desempenha, que depois eu vou ter que puxar de vocês a possibilidade ou não de digestão. Ficou claro isso, gente? Carboidrato estrutural, parede celular. Função realmente estrutural, sustentação, tá? N-celulose, celulose, além de pectina e beta-glucanos, e a lignina que a gente sabe que está ali no meio. Carboidratos não estruturais, amido e açúcares mais simples, que funcionam como reserva dessa célula vegetal. Ficou claro isso para todo mundo? Uhum. Mesmo, gente? Por que a gente discutiu isso? Que agora sim a gente vai começar a falar do processo de digestão, tá? Já tem que puxar um pouquinho da fisiologia que vocês ainda não tiveram e da morfologia que vocês vão começar até essa semana, tá? Eu já conversei com os professores da morfo, eu sei que a digestão vai começar agora, está começando. Por que a gente vai discutir essa questão? Quando se fala de digestão, independente do animal com o qual estamos trabalhando, existem dois tipos de processos, digestão fermentativa e digestão não fermentativa. Tem que saber isso? Tem que também, tá? Digestão fermentativa, digestão não fermentativa. Alguém sabe definir o que é uma digestão fermentativa ou não fermentativa? Pode errar também, gente, pode chutar, essa hora pode, tá? Não necessariamente, porque todos os nutrientes podem passar pelos dois tipos de digestão, tá? E nos animais vão passar pelos dois tipos de digestão. E a definição, qual é a diferença? Não necessariamente, o tempo é relativo. Tem a ver com o local, mas a diferença é entre eles. Não. Isso, começa nesse lado químico aí, tá? Então, a grande diferença, gente, é a seguinte. Processo de digestão fermentativo é feito por micro-organismos presentes no trato digestório. Então, digestão fermentativa, quem faz é o animal? Não. Quem faz são os micro-organismos, tudo bem? Quando eu falo em micro-organismos, gente, prestem atenção nisso. Eu vou falar de três classes nesta ordem de importância e de população, tá? Bactérias, protozoários e fungos. Então, digestão fermentativa, aquela feita por micro-organismos. Que tipos? Bactérias, protozoários e fungos. Então, por que eu falei que é nessa ordem de importância e população? Porque bactéria é muito mais importante, tem muito mais do que protozoário. E também tem mais e é mais importante que fungo. Deu para entender? Aquela lignina que eu falei que é um composto fenólico, para vocês verem como o animal não pode depender dela, só fungo que pode vir a quebrar. Só que dá para contar com uma população mixa de fungo? Por isso que a gente acaba dizendo que ela é indigestível. O que é o composto fenólico? É uma outra classe química. Mas depois eu até posso te mostrar isso melhor. Isso é química básica, nem é muito o que me interessa agora, tá? É uma outra classe química de molécula, de estrutura de molécula, tá? Não é um carboidrato. Então, a digestão fermentativa é aquela feita por micro-organismo. É o animal que faz? Não, é um micro-organismo presente no trato digestório. Todos os animais têm? Todos? Todos? Todos? Inclusive cada um de vocês que está com essa bundinha sentadinha nessa cadeira? Sim, todos nós fazemos, todos. E a gente vai entender daqui a pouco como, tá? Onde, exatamente. Digestão não fermentativa, partindo do pressuposto, fermentativa por bactéria, como é que seria não fermentativa? Digestão química, que a colega comentou, tá? É a digestão que ocorre graças às enzimas digestivas presentes nos sucos digestivos produzidos pelo animal. Então, digestão não fermentativa ou digestão química, não tenho a mínima ideia do que é a frase. É aquela feita, vê se foi? Pelas enzimas digestivas presentes nos sucos digestivos sintetizados pelo animal. Sim? Ficou claro? para todo mundo. Então essa já é a diferença básica, tá? Todos os animais fazem as duas? Todos. Todos os animais fazem as duas. A gente vai discutir melhor por quê, tá? Definição já está enrolada aí? Oi? Não necessariamente, ao longo do. Até pode estar acontecendo ainda lá, conversando um pouquinho aqui, enfim, porém, é ao longo do. A gente vai entender já. Ficou claro para todo mundo, gente? Sim, as diferenças. Digestão fermentativa, que vai fazer microbiota, principalmente bactéria. Digestão não fermentativa, o animal sintetizou a enzima que está presente no suco digestivo e ela que vai promover a quebra do nutriente. Deu pra entender? Por que eu falei sobre isso para vocês? Prestem atenção nessa informação, tá? Isso vai direcionar o nosso entendimento. Não existem enzimas digestivas no trato digestório dos animais capazes de digerir carboidratos estruturais. Por isso que a gente já aprendeu essa definição e entendemos quem é quem. Estou afirmando para vocês. Não existem enzimas no trato digestório dos animais capazes de digerir carboidratos estruturais. O que significa isso? Quais são as enzimas que realmente o animal pode produzir? Lembrar que tipo de carboidrato? Não estrutural. Para vocês enxergarem um pouco mais essa realidade do estrutural e não estrutural, mesmo de repente não falando de uma dieta animal, porque ainda falta um pouquinho de informação, vou trazer uma realidade aqui pra gente conversar, tá? Vamos imaginar dois pratos. Tudo bem? Um sensacional, super saboroso de alface, rúcula, chicória e agrião. E outro de arroz, feijão e polenta. Elas têm outros ingredientes, não dava, né? Mas ok, ó. Falando de um prato, né? Que já até matou minha fome, só de pensar. Alface, rúcula, chicória e agrião. E salsinha. Tá toda diferente. E outro de arroz e feijão com polenta, gente. Por que eu estou caracterizando esses dois pratos diferentes? Ambos são pratos de carboidrato. Tudo bem? Só que qual que é a diferença entre eles? A proporção entre... Gente, porque a história do carboidrato estrutural e não estrutural é célula vegetal. Toda célula vegetal tem ambos. Porém, a proporção entre eles é que pode mudar de acordo com o ingrediente. Então, se eu falo nesse prato, verdinho e todo fibroso, enfim, tudo bem? Tem carboidrato não estrutural ali? Tem. Muito? Não. Tem um bocado de estrutural, ok? Se eu falar do pratinho básico aí de arroz, feijão com polenta para dar uma sustância. Pois é, eu estou falando de uma riqueza muito superior em carboidratos não estruturais. Não estou dizendo que ele não tem estrutural, tem também, principalmente se for ganho integral. Qual dos dois, de repente, para não ser pejorativo, vamos falar que engorda, né, que é uma coisa pesada, qual seria dos dois pratos que geraria mais prontamente disponível energia para o organismo do animal? Arroz, feijão. Arroz, feijão e polenta, obviamente. Por que será isso? Olha a frase que vocês acabaram de anotar, que eu acabei de dizer. Leia alguém para mim, por favor. Não existem enzimas digestivas no trato digestório do animal capazes de digerir carboidratos estruturais. Então, de cara, esse tipo de carboidrato não é o animal que aproveita. Quem que será que pode vir aproveitar carboidrato estrutural? Micro-organismos, tá? A gente vai entender que os micro-organismos presentes no trato digestório e que fazem a digestão fermentativa, eles não têm o menor preconceito, tá, gente? Eles fermentam estrutural, não estrutural. Eu vou explicar melhor isso para vocês daqui a pouco. Só que as enzimas do animal só quebram não estruturais. Por isso que o animal aproveita como não pedir. Pessoal. Amido é um tipo de carboidrato não estrutural. Exatamente. Tudo bem? Não foi à toa que a gente teve aquela definição, por isso que eu falei que vocês tinham que saber. Certo? Por enquanto, beleza? Para entender bem essa história toda, então, a gente vai ter que imaginar um trato digestório, tá? Pois é. Não dá para ver? Nada? Então, eu vou aproveitar o que está aqui no slide, depois eu volto, tá? Não sei mais onde está o meu negócio. Obrigada, gente. Eu vou mostrar para vocês que uma das características dessa professora que vos fala, para os alunos que já foram meus, sabem disso. Aliás, é uma das coisas mais fortes no meu currículo. Eu desenho muito bem. Eu escutei umas risadas de quem já não entendi. Mas eu desenho muito bem. Mas como vocês não estão enxergando, eu não vou nem gastar o meu tempo e o meu desenho com uma lousa que vocês enxergam, tá? Vamos aproveitar esse mequetrefe aqui mesmo. Meu lógico é muito melhor. Vamos imaginar, então, sítios de digestão, para a gente tentar pontuar o que, que seria sítio de digestão, fermentativo e não fermentativo, tudo bem? Primeiro, antes disso, qual seria a definição entre a diferença, né, definindo aí, animal ruminante e animal monogástrico? O animal ruminante tem problemas específicos para fermentação. Isso. Na verdade, por definição morfológica, animal ruminante tem a compartimentação estomacal. Tem muitos termos na nossa área que são mal empregados. Um dos piores, do meu ponto de vista, é falar de poligástrico. Qual que é a ideia de poligástrico para vocês? Mais de estômago. Ninguém tem mais de um estômago. Estômago é sempre um só. Então, a gente pode ter a compartimentação dele, tudo bem? Então, animal ruminante tem o estômago compartimentado. E dentre esses compartimentos, a gente tem um deles que é uma câmara de fermentação, tudo bem? Animal monogástrico não tem essa compartimentação estomacal, porém não significa que não faça digestão fermentativa. Todos nós, enquanto animais monogástricos, fazemos. Porém, não temos uma câmara fermentação, que no caso de animal ruminante é chamado de rumen, tá? Então vamos tentar enxergar extrato digestório, que aqui nesse esqueminha aqui está mostrando um animal ruminante, tá? Então como é que subdividiria-se isso? Vocês já ouviram falar na morfologia? Não, nem isso ainda. Subdivisão, vocês vão aprender essa semana, tá? Mas quando se fala de compartimentação do estômago de um animal ruminante, estamos falando de rumen, retículo, omaso e abomaso. Então, são os compartimentos do estômago de um animal ruminante. Rumen, retículo, omaso e abomaso. O abomaso corresponde ao estômago glandular químico de um animal monogástrico. Então, a grande diferença entre ruminante e monogástrico é que monogástrico só tem daqui para frente. Ruminante tem essa subdivisão anterior, tudo bem? Na sequência do estômago vem intestino delgado, depois intestino grosso. Ó, vou mostrar aqui, tá? Ó lá. Rumen retículo, tudo bem? Omaso, abomaso, ou estômago glandular, verdadeiro, tudo bem? Intestino delgado, intestino grosso. O que estou pontuando isso para vocês? Gente, trato digestório nada mais é do que um tubo muscular. Começa na boca e termina fiofó. Não pode falar fiofó, tá? O professor vai brigar com vocês. Eu posso. Mentira, posso nada. Vocês estão gravando ainda, né? Puxa, então, é um tubão mesmo, gente. O que, que vai mudando ali? Vai aumentando calibre, vai mudando a estrutura histológica, o tecido, vai mudando ambiente de pH, mas é um tubão. Começa lá e termina lá. Tanto que a gente usa o termo lumen, né? Então, ou luz. Por quê? Porque aquele espaço dentro desse tubo muscular. É ali que acontece a digestão. Tudo bem? Vamos tentar enxergar onde seriam distribuídos aí os tipos de digestão. Fermentativo e não fermentativo, tá? Eu vou dizer, vocês me contem o que vocês... A gente consertando as histórias aí. Se eu estivesse falando de um animal ruminante, beleza? Rumen e retículo, que trabalham juntos, tá? Vocês vão ouvir falar nisso, uma coisa meio junta, por quê? Não existe uma delimitação física muito bem feita. Aliás, o retículo ajuda no trabalho do rumen, com as contrações rumeno-reticulares, para fazer com que o bolo alimentar fique rodando de um lado para o outro, possa ser eructado por um animal ruminante, né, para ser remastigado, enfim. Vocês vão aprender isso também na morfologia. Mas rumen e retículo trabalham meio juntos ali. Vocês acreditam que eles fazem uma digestão fermentativa ou não fermentativa? Fermentativa, gente. Por isso que o ruminante fermenta mais. O rumen é a grande câmara de fermentação, tá? Então, rumen, principalmente ali, é um sítio de digestão fermentativo. Se é fermentativo, é a enzima do animal que vai fazer quebra ali? Quem vai estar trabalhando ali? Micro-organismos, tudo bem? Bactérias, ruminais. Na sequência, o omaso, gente, ele não vai entrar nem para uma coisa nem para outra de maneira efetiva, tá? E por quê? Porque a principal função do omaso no processo de digestão é uma coisa mais mecânica. Vocês vão aprender depois. Ele é folioso, ele faz prensagem, tá? Então ele acaba não participando de uma maneira direta e efetiva de uma digestão nem fermentativa nem não fermentativa. Óbvio que tem bactéria que vai para lá também, porém não é efetivo. É muito mais mecânico a história. Eu já pensei no rumen, tudo bem, fermentativo. O maso é mais mecânico, não é isso que a gente vai discutir agora. A bomaso, que funcionaria como para um animal monogástrico com uma única porção de estômago. Fermentativo ou não fermentativo? Não fermentativo. Não fermentativo. Tem ou não tem enzima no estômago? Tem suco gástrico. O suco digestivo do estômago chama suco gástrico. Ele é composto de enzimas digestivas, tudo bem? Depois do abomaso, para um animal ruminante, ou estômago glandular de um animal monogástrico, a sequência do trato digestório vem o quê que eu falei? Intestino delgado. Ali vocês acreditam que ocorra digestão fermentativa ou não fermentativa? Fermentativa. Não fermentativa. Aqui tem enzimas também, tá? Eu vou mostrar para vocês melhor daqui a pouco, a gente vai rabiscar isso juntos. Quando se trata de digestão não fermentativa, a gente vai ver que tem três sulcos que atuam ali. Porque além do trato digestório, a gente tem alguns órgãos anexos que ajudam no processo de digestão. Então, aqui a gente vai ter o sulco intestinal, que é produzido, né, pelo próprio intestino. A gente vai ver que principalmente é o duodeno. Mas sulco intestinal. Só que desemboca aqui também o sulco pancreático. Então, o pâncreas produz e desemboca ali no intestino delgado o sulco pancreático. E ainda vem a bile, que é produzida pelo fígado. Ah, professora, mas eu ouvi falar que a bile é guardada na vesícula biliar. É verdade, só que tem espécie que tem e espécie que não tem. Então, independente se o fígado produziu a bile, mandou para a vesícula e a vesícula mandou para o intestino, ou o fígado mandou para o intestino, não é o que interessa agora, a bile chegou no intestino delgado. Tudo bem? Então, a gente tem três sulcos atuando ali. Se eu tenho suco digestivo, tem enzima, é digestão não fermentativa, certo? E aqui no intestino grosso? Fermentativa, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que, independente do animal, todo mundo faz digestão fermentativa, porque todo mundo aqui tem intestino grosso, certo? O que difere um animal para o outro quando se fala de fermentação intestinal? Desenvolvimento de trato e, em função disso, eficiência de processo. Se a gente comparar animais monogástricos, somos animais monogástricos, bem como um cavalo é um animal monogástrico, um cão é um animal monogástrico, um suíno é um animal monogástrico e outras várias espécies. Qual que é a diferença entre todos nós? Desenvolvimento de intestino grosso. E desenvolvimento a partir do quê? Isso é seleção, gente. Espécie, evolução, tudo bem? Existem diferenças entre os animais? Sim. Eu já comentei com vocês isso, eu acho, sei lá. É quando se separa fisiologicamente os hábitos alimentares dos animais, o que nos inclui, existem três principais hábitos alimentares. Existem animais que são herbívoros, animais que são onívoros e animais que são carnívoros. Existem espécies que são herbívoras e se alimentam exclusivamente de fontes proteicas, de fontes alimentares de origem vegetal. Animais onívoros têm uma necessidade diversificada. Animais carnívoros consomem muito menos produtos de origem vegetal, tudo bem? Por que eu estou discutindo isso com vocês? Porque a gente vai discutir aqui, de repente, aproveitamento de um alimento fibroso por um cavalo e por um cão, por um ser humano, que são considerados, segundo a Organização Mundial de Saúde, como animais onívoros. O ser humano não é nem herbívoro nem carnívoro, ele é onívoro, ele está no meio da cadeia alimentar, ok? Então, aqui também é fermentativo. Então, todo mundo faz? Sim. Só que alguns animais fazem com muito mais eficiência, outros animais com muito menos eficiência. Mas, Karine, não tem sítio de absorção no intestino grosso? Sim, absorve localmente. O intestino grosso absorve água, eritrócitos, ácidos graxos do lábio, e se absorve. Tá? É por isso que um cavalo aproveita melhor do ser humano. Os Vamos chegar lá para nos ajudar. Esse menino está muito lá na frente. Você não falou ainda. Mas absorve, absorve localmente. Vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Ficou clara essa história da subdivisão? Então, se eu estou falando de um animal monogástrico, eu teria rumen, retículo, omaso? Não, seria do estômago para frente. Então, esse animal começa com que tipo de digestão? Fermentativo ou não fermentativo? Não. Monogástrico começa com não fermentativa e depois passa para fermentativa no intestino grosso. E um animal ruminante? Primeiro fermentativa, depois não fermentativa, depois fermentativa de novo. Deu para entender, gente? Isso para todo mundo. E voltando na história do monogástrico e do aproveitamento fermentativo. É, que tipo de animal vocês acreditam, de acordo com o hábito alimentar, analisando monogástricos, que conseguem aproveitar melhor os carboidratos estruturais? Hã? Pensem no que a gente falou. O que é carboidrato estrutural? Quem é que digere carboidrato estrutural? E aí me respondam. Quais... de acordo com a classificação de hábitos alimentares, quais são os animais que melhor aproveitariam os carboidratos estruturais? Herbívoros, tudo bem? Cavalo, coelho, capivara e outros animais herbívoros. Por que eles aproveitam melhor que outros animais monogástricos que não herbívoros? Desenvolvimento de intestino grosso. Desenvolvimento de intestino grosso de um animal herbívoro é muito maior, tem uma população bacteriana muito maior do que tem um animal onívoro. Deu pra entender, gente? E muito melhor ainda do que um animal carnívoro. Certo? Já falei pra vocês que hábito alimentar não se escolhe, né? Animal não escolhe hábito alimentar. Hábito alimentar, animal tem em função do desenvolvimento fisiológico. Que uma espécie pode mudar ao longo dos tempos? Sim, gerações, gerações, gerações, gerações, gerações, gerações, gerações, gerações e gerações, até se pode. Um indivíduo muda? Só ser humano, que faz isso por bem querer. Tudo bem? Não vamos entrar aqui em discussões, é a Organização Mundial de Saúde. Enfim. Beleza, por enquanto aqui? Ficou claro isso para todo mundo? Vamos entender o processo em si, tá? Daqui a pouco a gente volta aqui, opa, para ver se a gente entendeu. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que essa fermentação acontece, então, pelas bactérias, e prestem bem atenção, tá? Vamos enxergar esse ambiente de fermentação, que poderia ser o rumen de um animal, tudo bem? Assim como o intestino grosso de todos os animais, certo? Funcionaria da mesma maneira. Quando o carboidrato chega aqui, independente se é carboidrato estrutural ou não estrutural, quem vai fermentar esse carboidrato é o micro-organismo. Ó, não sei se vocês conseguem enxergar bem por causa da luz, tá? Mas todos esses pontinhos mais claros, petitico, que vocês enxergam, são micro-organismos, tá? Principalmente bactéria. E não sei se vocês conseguem ver isso ou não, mas a gente está falando de um monte de bactéria colonizando uma partícula, tá vendo? É isso que acontece no processo de fermentação. Entrou o ingrediente da dieta, as bactérias vão colonizar em volta desse ingrediente e vão promover o processo de fermentação, que nada mais é, gente, do que as bactérias, os micro-organismos, usando suas próprias enzimas, porque elas produzem enzimas, tá? Só que elas usam enzima e liberam para esse ambiente extracelular. E por quê? Olha o tamanho da partícula. Dá para entrar na bactéria, gente? Não, né? A bactéria é muito menor. Então, ela tem que usar as enzimas delas para esse ambiente extracelular para ficar fermentando todo esse material que vai ser digerido. E para a bactéria, não importa se é carboidrato estrutural ou não estrutural. Ela fermenta ambos, tá? A única diferença para a bactéria, aí sim entra na questão de tempo que vocês me perguntaram agora há pouco. A única diferença para a bactéria entre carboidrato estrutural e não estrutural é o tempo que ela vai precisar para fermentar esses carboidratos diferentes. Qual dos dois que vocês me disseram que é mais elaborado, mais ramificado? Estrutural. Estrutural. Falem comigo, tá, gente? Quando eu falo falem comigo, não é para fazer chamada oral, para saber se vocês sabem ou não. Mas já falei para vocês que vocês têm que aprender a se ouvir falando, tá? Isso ajuda a entender e facilita a dinâmica de aula, de estudo de vocês. Então, se eu estou perguntando, não é à toa, se ouçam falando. Vocês participando, vocês ficam mais linkados no que eu estou dizendo, tá? Então, presta atenção e fala comigo, pelo amor de Deus. Já esqueci o que eu perguntei. Ah, Que de qual dos tipos de carboidratos que demorariam mais para serem fermentados? Estrutural. Estrutural, por quê? Mais elaborado. Que é maior, gente, tudo bem? Já está na estrutura, ele é muito maior. Então demora um tempo maior para ser fermentado do que o carboidrato não estrutural. Mas ambos, elas fermentam, tudo bem? Então a bactéria está lá, ó, colonizando o carboidrato, colonizando, fermentando, fermentou e vai liberar o quê? Qual que é a menor porção de carboidrato? Monossacarídeos. Deles, qual é o mais comum de todos? Glicose. É por isso que a bactéria faz essa fermentação. Para transformar aquele polissacarídeo em monossacarídeo. E por que vocês acreditam que a bactéria faz isso? Porque ela é super gente fina, quer ajudar o animal? Ah, não estou fazendo nada, estou morando aqui mesmo, deixa eu dar uma ajudada na sua vida, é isso? Não, gente, não é para esporte, eu vou fazer isso, só para aquilo, tá? Exatamente. Gente, se imagina uma bactéria nesse momento. Vamos fazer um trabalho aqui, ó. Todo mundo. Tem uma psicóloga na sala? Vamos fazer um trabalho, todo mundo aqui. Sou uma bactéria neste momento. Se vocês fossem uma bactéria, qual seria o objetivo de vida de vocês? Reproduzir, gente. Reproduzir. Esse é o objetivo. Não que não seja o objetivo de algumas pessoas. Dependendo da faixa etária, então a coisa, né? Pensar em reproduzir, multiplicar, só pensa nisso na vida. Multiplicar. Então é isso que a bactéria pensa em fazer, tá? Multiplicar. E para conseguir multiplicar, se ela precisa de energia, certo? Por isso que ela fermenta carboidrato, gente. Não é porque ela é boazinha. É porque ela precisa de energia. E qual que é o principal combustível gerador de energia para as células que a gente está discutindo desde o início da aula? Glicose, monossacarídeo, é o mais comum, tudo bem? Então essa bactéria está fermentando esse monte de carboidrato aqui, exatamente para transformá-los em várias glicoses e aí sim pegar a glicose para ela, para conseguir tirar energia, para conseguir se proliferar. Deu para entender, gente? Mas então, tem uma perda não significativa do nutriente? Muito significativa, dependendo da situação. Eu vou explicar isso, a gente vai chegar juntos a essa conclusão, tá? Então, a bactéria está fazendo tudo isso para pegar a glicose para ela. E aí, o que será que a bactéria vai fazer com a glicose? Ó, uma bactéria, o objetivo da vida dela é fazer o quê? Olha lá, gente, olha lá, vira duas bactérias. É a vida dela essa. Uma vira duas, tudo bem? Só que para ela conseguir isso, ela precisa de energia. De onde ela vai tirar a energia? Do carboidrato. Que ela vai fermentar e transformar em glicose. A glicose cabe no corpinho dela, tá? Aquele carboidratão não cabia não, mas a glicose cabe, tudo bem? Então, quando o monossacarídeo entra no corpite da bactéria, ela vai pegar a glicose para ela. Como é que é o nome do processo que vocês aprenderam semestre passado, que é baseado na oxidação, na queima, na quebra, chamem do jeito que vocês quiserem, da glicose para gerar energia? Glicólise, bactéria faz glicólise? Faz, vai fazer a glicólise anaeróbia dela. E por que anaeróbia? Porque não tem oxigênio ali dentro, tá, gente? São micro-organismos anaeróbios. Então a bactéria vai fazer a glicólise anaeróbia dela. E pra que ela quer fazer isso mesmo? O que ela precisa, que a gente falou agora? Aqui, ó, OTP aqui pra ela, tudo bem? Então é só por isso que ela fez, tá, gente? Ela fez a glicólise anaeróbia dela e gerou ATP. Agora eu vou pegar o gancho da pergunta da minha amiga. Nessa história, o animal, né? Isso aqui não tá gravando, né? Posso fazer. Não pode falar, né? Mas fazer eu posso. O que aconteceu com o animal da história toda? Então ele se fu. Quer dizer, fiz se ferrou, né? Por que isso, gente? Se entrou carboidrato. A bactéria foi, fermentou. Transformou tudo em um monte de glicose. Pegou para o seu próprio corpício e se multiplicar. E o animal, como é que fica nessa história? A sorte é que, primeiro, bactéria não consegue fermentar tudo, tá? Se ela não consegue fermentar tudo, vocês vão aprender na aula de morfologia, tá? Que existe um buraquinho aqui, buraquinho não, não dá o nome correto, tá? Um ósteo ou orifício, tá? Mas o ósteo é o mais correto. Um ósteo que chama ósteo retículo omasal. Onde vocês acham que fica o ósteo retículo omasal? Entre o retículo e o omaso, ok? Então vamos no óbvio sempre. Faz com que o que não foi fermentado deixe o ambiente de fermentação e siga o trato. Então, uma hora o animal pode vir aproveitar na sequência? Até pode. Só que dá para ficar contando com isso? Não dá, né, gente? Vai que não escapa muito. O animal morre por causa disso? Não. A sorte do animal também é que, durante o processo de fermentação, durante essa glicólise anaeróbica que a bactéria faz, com o intuito de buscar energia para se multiplicar, são liberados no ambiente de fermentação resíduos que para a bactéria é lixo, não funciona para nada, não serve para nada. Porém, tem um valor energético extremamente importante e que o animal consegue aproveitar. Então, a gente pode afirmar que do processo de digestão fermentativo, os animais, tudo bem, hospedeiros, se aproveitam dos resíduos da fermentação. E que resíduos são esses tão importantes para esse animal que está fazendo a digestão fermentativa? Os conhecidos ácidos graxos voláteis. Tem que saber? Tem que. Deixa eu ver. Ácidos graxos voláteis. Já vou dizer o nome deles, tá? Então, ácido, a gente tá escrevendo a louça, vocês não estão enxergando nada, né, gente? Ácidos graxos voláteis. Tem três principais, tá? Ácido acético ou acetato, pode chamar de acetato, é mais comum, tá? Ácido acético ou acetato. Ácido propiônico ou propionato. E ácido butírico ou butirato. Esses são os três principais ácidos graxos voláteis liberados pelo processo de fermentação. Olha lá. Tudo bem? Acetato, propionato e butirato. Certo? Por que eu falei que eles são tão importantes mesmo? Porque eles são altamente energéticos. E o animal aproveita isso aqui? Aproveita isso aqui. É o que meu amigo me perguntou lá atrás. Professora, mas ele absorve no intestino grosso os ácidos graxos voláteis? Os AGVs, exatamente pelo fato de serem voláteis, o que vocês entendem por algo volátil? Titico, né? Volátil, enfim. Então faz com que eles sejam absorvidos localmente. Então, quando os AGVs são produzidos, como é resto para a bactéria não usa, e ele é super pequititico a ponto de ser volátil, eles são absorvidos localmente. Então, se a gente está tendo uma fermentação ruminal, serão absorvidos pelas papilas ruminais. Se a gente está acontecendo, isso aqui está acontecendo no intestino grosso, serão absorvidos pelo epitélio do intestino grosso, que é o colega tinha perguntado. Deu para entender isso, gente? Sim, todo mundo? Mesmo? Então, o que é essa equação que eu montei aqui para vocês? É exatamente o processo de fermentação microbiana. Olha lá. Uma bactéria, se consegue energia, se multiplica. Só que de onde vem a energia que a bactéria vai usar? O carboidrato. Para a bactéria, importa se é carboidrato extra ou não estrutural? Não. Desde que vê ela traça, não é isso? O que, que de repente vai diferir para ela, ser estrutural ou não estrutural? Que a gente conversou agora. O tempo que vai durar essa fermentação, qual que vai demorar um pouquinho mais? Estrutural. Estrutural vai demorar um pouquinho mais, certo? Porém, independente se é estrutural ou não estrutural, a bactéria vai colonizar esse carboidrato e vai transformar em quê? Qual que é a menor porção? Glicose, monossacarídeo. E aí ela faz o que com a glicose? Deixa lá para o animal, de brinde? Não. Ela pega para ela, tudo bem? E aí já no ambiente intracelular, o que vai acontecer com essa glicose? Glicólise anaeróbia, certo? Com o objetivo de gerar o que para a bactéria? ATP. ATP, energia. Para a bactéria já está feliz, né, gente? Tem energia, está multiplicando, está feliz da vida. Só que a sorte do animal é que toda vez que ela faz uma glicólise anaeróbia, é liberado no ambiente de fermentação os ácidos graxos voláteis. São três principais. Tem que saber? Tem que também, tá? Acetato, propionato e butirato, que o animal absorve como? Localmente, gente. Então, está sendo produzido no rumen, absorção via parede ruminal. Está sendo produzido no intestino grosso, absorção via epitélio intestinal. Deu para entender isso, gente? Uhum. Sim? Ficou claro para todo mundo? E outra coisa também que eu queria já comentar com vocês. Todo o processo de digestão fermentativa gera gases, tá? Não importa se é no rumen, não importa se é no grosso. Ai, comigo não, não tem gás. Ah, tem. Tem. Partimos do pressuposto que tenhamos educação, respeito com os colegas, mas que tem, tem. Pode ficar segurando? Não, porque dá dor, dá cólica, tudo bem? Animal tem dor, tem cólica? Animal ruminante pode morrer com parada ruminal, tá? Por excesso de gases, parada de motilidade. Então, o animal pode ficar guardando gases? Ai, não posso, eu vou guardar. Não, libera, tá? Então, eu tô falando de metano e CO2, que são produzidos e liberados. Só que está no ambiente ruminal, qual que é o lugar mais próximo? Eructação. O animal perde via eructação, tudo bem? Está lá no intestino grosso? Não vem para a boca, não, tá? Pega a via mais próxima, de saída também, tudo bem? Eu tô falando de flatulência. O animal flatula pra caramba, tá? O animal ruminante, eructa, também, precisa, senão morre. Tudo bem, pessoas? Ficou claro isso? Sim, todo mundo? Uma outra coisa que eu queria contar pra vocês também, que a gente falou sobre, quando a gente falou de enzimas, a gente discutiu aqui uma coisa que é super importante pra gente, que a gente já vai usar hoje. A gente discutiu a questão da especificidade da ação da enzima pelo substrato. Lembram disso? O que significa isso? Especificidade da ação da enzima sobre o substrato. Afinidade. Enzima digere qualquer tipo de molécula? Não, é de maneira específica. Cada enzima vai na sua molécula que tem afinidade, certo? Com o micro-organismo não é diferente, principalmente as bactérias. As bactérias também têm afinidade pelo substrato. Vocês vão aprender isso lá na fisiologia depois. Mas eu queria que vocês já chegassem lá com essa ideia, tá? Então, a bactéria celulolítica digere o quê? Celulose. Hemicelulolítica, hemicelulose, amilolítica, amido. E assim vai para todos os nutrientes. Deu para entender, gente? A gente também tem ação de especificidade e afinidade da bactéria, do micro-organismo, pelo substrato que ela fermenta, tá? Por enquanto, beleza? Todo mundo? Sim? E eu quero que vocês entendam também uma outra coisinha que é mega importante, tá? É que tudo que é absorvido ao longo do trato digestório, tudo, e não importa exatamente onde. Eu vou mostrar para vocês no trato como um todo, existem alguns lugares de absorção. Não é o trato inteiro que tem poder de absorver, tá? Rumen faz absorção? Faz. Então vamos ver aqui, o que o rumen está absorvendo? O animal. Absorveu glicose no rumen? O que que absorveu no rumen? Absorver não é digerir, de absorver. Ácidos graxos voláteis. Ácidos graxos voláteis são absorvidos no rumen? São absorvidos no rumen, tá? A gente vai ver que o próximo local de absorção é intestino delgado. Ou então, intestino grosso. O estômago não absorve nada, tá? Pode digerir, mas não absorve, tudo bem? E tudo que é absorvido, seja pelo rumen, seja pelo intestino delgado, seja pelo intestino grosso, sempre, sempre. Tem um caminhozinho que vocês vão aprender na morfologia, porque eu já conversei com o professor, ele falou que ia mostrar para vocês, tá? Porque eu pedi. Tem um sistema, um canalzinho que chama sistema porta-hepático. O que que vocês acreditam que faça um sistema porta-hepático? Vai no óbvio também, tá? Que vocês não erram. Leva para onde? Fígado. Pois é, pro fígado, hepático, de fígado, é isso aí, tá? Então, é isso que vocês têm que saber agora. Que tudo que for absorvido, antes de cair na corrente circulatória, para ir para todo mundo, vai para o fígado. Olha lá. Absorveu ácidos graxos voláteis pelas papilas ruminais. Vocês já ainda não viram isso e vão ver, tá? Quando se fala de parede interna de rumen, a estruturação histológica é feita a partir de desenvolvimento de papilas ruminais, tá? Vocês vão aprender sobre isso depois. São essas papilas ruminais que têm o poder de absorção desses ácidos graxos voláteis, tá? Absorveu pela papila ruminal ou pelo epitélio do intestino grosso via sistema porta hepático, vai para onde os AGVs? Para o fígado. Chegou no fígado, aí sim, o fígado vai iniciar o processo de metabolização e a gente vai aprender depois. Tudo bem? Mas a GV foi gerado, absorvido localmente e vale para o fígado. Deu para entender isso, gente? Ficou claro para todo mundo? Fazer um intervalinho e a gente já volta, tá? Pelos quais o carboidrato pode passar, né? Digestão fermentativa e digestão não fermentativa. A gente definiu esses dois processos. Digestão. Digestão fermentativa, então, aquele processo é feito não de maneira direta pelo animal, mas pelos micro-organismos presentes no trato digestório, né? Representados aí pelas bactérias, pelos protozoários e pelos fungos. A gente entendeu na primeira parte da aula que esses micro-organismos vão fermentar esse material com o objetivo de promover a sua própria geração de energia, uma vez que eles vão, né, fermentando esse carboidrato, transformando na menor porção desse carboidrato, que seria o monossacarídeo, usam essa glicose para fazer a própria glicólise anaeróbia, tiram a energia que eles precisam para essa multiplicação. Só que o resíduo disso e que fica para o animal poder aproveitar localmente sendo absorvido são os ácidos graxos soláveis. Então a gente já viu que esse processo de fermentação acontece tanto no ambiente ruminal quanto no intestino grosso. E é ali, nesses dois lugares, que localmente se absorvem esses ácidos graxos voláteis, que a gente caracterizou aqui como os três principais: acetato, propionato e butirato, certo? Absorção desses ácidos graxos voláteis, sistema porta-hepático, faz com que eles cheguem ao fígado, beleza? Só que eu também defini para vocês, e a gente vai entender agora como acontece, que o processo de digestão não fermentativo ocorre graças às enzimas digestivas que o próprio animal produz. E aí a gente tem outros sítios morfológicos que são caracterizados pela digestão não fermentativa. Seria o estômago glandular, que no caso de um animal ruminante recebe o nome de abomado, tudo bem? E a porção do intestino delgado, que além do intestino, tem aí anexado a ele outros órgãos que produzem sucos que facilitam o processo de digestão. Seria o pâncreas e o fígado, certo? Então a gente tem ali o suco gástrico atuando no estômago, suco intestinal mais a bile, mais o suco pancreático atuando no intestino delgado. Tudo bem? Quer anotar? Não sei se é engraçado. Eu tô falando pra todos vocês, né? Eu quero anotar? Uma coisa bem, foi coreografado. Nossa. Calma, deixa eu pegar uma fila errada de novo. Foi engraçado. Não tenho a mínima ideia do que eu falei, mas não vai por outro caminho, tá? Não sei o que eu falei. Então, vamos pensar em digestão não fermentativa, tudo bem? Então, prestem atenção primeiro, depois vocês anotam do jeitinho de vocês, pode ser? Porque senão vocês vão ficar no jogo, né? Aquela coisa do ditado ali, cada palavra é um flash. Olha lá. Então, a digestão não fermentativa, quais são os sítios, gente? Os sítios morfológicos. Estômago. Tudo bem? Aí pode colocar entre parênteses, suco gástrico, que a gente sabe que é ele que atua no estômago. O estômago glandular, né? Tem o suco gástrico. E como é o nome do estômago glandular, se for um animal ruminante? Abomaso. Abomaso. Então tem que estar linkado que o abomaso está ali na história também, tá? É ele, no caso de um animal ruminante. E na sequência, intestino delgado. E aí a gente vai pontuar entre parênteses todos os sucos que atuam ali, tá? Suco intestinal, obviamente produzido pelo próprio intestino. Suco pancreático. E a bile. Quero que vocês caracterizem o que vai estar acontecendo ali morfologicamente, tá? Então, no abomaso ou estômago glandular, a gente tem a atuação do suco gástrico, e no suco gástrico é que estão as enzimas. E na região de intestino delgado, a gente tem o suco intestinal, mas ainda desemboca ali suco pancreático e a bile. Beleza, gente? Quando eu falo de sucos digestivos, a gente já está falando de uma síntese endógena, um animal que está produzindo isso, tá? Então, o animal produz esses sucos que contém ali dentro as enzimas digestivas. Está dando para acompanhar? Tem? Vamos entender, então, esse processo de digestão não fermentativa. Se for um animal monogástrico, concorda comigo que vai começar, teoricamente, a história ali? Da boca via esôfago vai cair no estômago, certo? Se for um animal ruminante, o que, que vai chegar no abomaso? O que não foi fermentado. Eu falei para vocês que passou pelo ósteo retículo omasal. Sim ou não? Lembra da história do buraquinho? Que nem todo micro-organismo consegue fermentar? O que ele fermentou, ele usou glicose para ele. O animal se aproveita dos AGVs. Mas se o micro-organismo não conseguiu fermentar, esse bolo alimentar deixa o ambiente de fermentação passando pelo ósteo. Se eu escrever, vocês vão enxergar. Ósteo retículo omasal. Beleza? Então, eu sei que até houve uma digestão ali, mas o que não digeriu chegou para a digestão não fermentativa. Tudo bem? No estômago, não existe digestão de carboidrato. Ah, professor, mas a gente não digere nada no estômago? Existem outras digestões que acontecem, mas carboidrato não tem digestão no estômago, tá, gente? Esse suco gástrico que eu falei para vocês, não tem nenhuma enzima que promove essa quebra inicial. E por quê? Por causa do pH. Mais pra frente na fisiologia, se eu entender isso mais profundamente, tá? Que as enzimas que têm afinidades para digestão de carboidratos, elas precisam de um pH um pouco mais alto. Como é que é o pH do estômago? É ácido, né, gente? É ácido pra caramba. Depois a gente vai entender que essa acidez tem um motivo de ser, tá? E isso é super importante quando se fala de digestão de proteína, que a gente vai aprender mais pra frente. Mas para carboidrato, não tem digestão no estômago. Tudo bem? Então, se não tem digestão ali, o que vai acontecer? Seguir o trato digestório, certo? Se não digeriu no estômago, vai vir para onde? Intestino delgado. Intestino delgado. Aí o pH já vai ser muito mais controlado, tá? No intestino delgado, a gente relembrou agora que a gente vai ter três sucos atuando. Dos três, o único que não tem nada a ver com digestão de carboidrato é a bile. A gente vai aprender depois que a bile vai ser usada para digestão de lipídio. Mas para carboidrato, ela faz a mínima diferença, tudo bem? Só que os outros sucos, sim. Qual que foi a definição que a gente deu para a digestão não fermentativa? Pelas enzimas digestivas. O que significa isso, gente? Que esse suco tem as enzimas. A gente precisa saber quem são elas, já que a gente aprendeu que existe especificidade de ação de enzima pelo substrato. Lembra? A primeira enzima que vai atuar sobre os carboidratos vai ser uma enzima que vai atuar... Antes disso... Quais são os tipos de carboidratos que podem mesmo ser digeridos no intestino delgado? Todos? Se chegar uma celulose, vai digerir isso? Por que não? Porque ela é estrutural. Muito bem. Porque só carboidrato não estrutural que pode ser quebrado por enzima, tá? Então, agora sim. No suco pancreático, tem uma enzima super importante que chama amilase pancreática. O que, que será que a amilase faz? Aliás, toda vez que chama ase, é o sufixo de enzima, tá? Então, e existe especificidade pela ação do substrato. O que, que será que a amilase digere? Amido. Amido, gente, tá? Amido e ponto. Então, a amilase pancreática foi produzida, obviamente, no pâncreas, mas que está atuando no intestino delgado, vai promover essa quebra do amido, que é classificado como dentro dos carboidratos? É monossacarídeo? É óleo de sacarídeo? É polissacarídeo. Então, ela vai quebrar esse polissacarídeo, liberando vários disacarídeos. Então, a amilase pancreática, que desemboca aqui no intestino delgado, juntamente com o suco pancreático, tudo bem? Ela vai promover pontualmente a quebra do amido, que é um polissacarídeo, e vai ser transformado em vários disacarídeos. Deu para entender, gente? Sem todo mundo? Mais que isso, será que ela consegue fazer? Não, por que não? Porque ela atua sobre o amido, não atua sobre disacarídeo nenhum. Certo? Agora vem a importância do suco intestinal. E por que a importância do suco intestinal? Porque é lá que estão todas as ases, o que, que é ases mesmo? As enzimas, tá? É lá no suco intestinal que estão todas as ases, todas as enzimas que promovem quebras de disacarídeos. E se a gente quebrar um disacarídeo, a gente libera o quê? Os monossacarídeos que serão absorvidos localmente. Deu para entender isso, gente? Então, começou a aula. Vamos imaginar que a gente está falando inicialmente da digestão não fermentativa, que começaria em que órgão, a princípio, digestão não fermentativa? Estômago. Estômago, porém para carboidrato não vai rolar, né? No estômago, no carboidrato em si não quebra, mas ali teria já o suco gástrico que tem enzimas digestivas. Se não quebrou o carboidrato ali no estômago, vai para o intestino delgado. Lá atuam que sucos? Pancreático, intestinal e a bile. A bile tem alguma coisa a ver com carboidrato? Não. Só que pancreático intestinal, sim. Como é o nome da enzima que vem do suco pancreático? Amilase pancreática. Atua sobre quem? Amido pontualmente. Quebra o amido e libera o quê? Disacarídeos. E agora, que outro suco vai agir? O intestinal, que tem as enzimas responsáveis por quebrar esses disacarídeos. Vou falar várias aqui, vou dar exemplos, tá? Tem um monte. Então, a sacarase, a lactase, a maltase, a isomaltase e todas as outras ases que quebram de sacarídeos estão no suco intestinal. Tudo bem? Só pensar no suco, no, quem é o de sacarídeo e pensar nas enzimas que os quebram, tá? De maneira específica. O suco pancreático é para neutralizar o gosto? Não só. Também tem essa função, né? Não só. Não, que aliás, boa parte das enzimas digestivas são suco pancreático. Tem enzima que quebra lipídio, tem enzima que quebra proteína, tá tudo nele. Então seria uma subutilização falar que é só para alcalinizar. Entendeu? Mas também tem essa função. Tá? Tudo bem por enquanto, gente? Então o açúcar intestinal tem todas as ases que quebram disacarídeos. E quebrando esse monte de disacarídeo vai liberar monossacarídeo. Dentre eles, qual que é o mais comum mesmo? Glicose, que vai ser absorvido localmente. Deu para entender, gente? Se porventura, vamos imaginar esse trato como um todo, que é dele que a gente está discutindo, tá? Passou carboidrato pela fermentação. Que tipo de carboidrato pode ser digerido mesmo pela digestão não fermentativa? Não. Não estrutural. Mas será que todos são quebrados? Se fosse assim, não teria nenhum tipo de amido nas fezes. Certo? Mesmo a gente tendo as enzimas, existe a possibilidade de não haver quebra. Se porventura não quebrou nessa fermentação, não quebrou na digestão não fermentativa, para onde vai na sequência? Intestino grosso. O que vai acontecer no intestino grosso? Digestão? Fermentativa. Chegou carboidrato aqui, que tipo de carboidrato pode ser digerido? Qualquer um, os dois, tudo bem? Micro-organismo vai fazer o que mesmo? Carboidrato, hein? Fermenta, transforma em quê? Glicose. Pega a glicose e faz o quê? Falem, gente, para vocês se ouvirem. Glicólise anaeróbia para a própria geração de energia. O animal pode aproveitar alguma coisa dessa história toda? O quê? Ácidos graxos voláteis, que são absorvidos localmente. Tudo bem? Se porventura, mesmo assim, tiver carboidrato que não foi fermentado, o que vai acontecer com ele? Fezes, né, gente? Vai embora, sai nas fezes. Ficou claro isso para todo mundo? Então, se eu tiver que perguntar para vocês agora, depois de todo o processo de digestão que a gente aprendeu, eu quero saber o que vai chegar aqui no fígado via sistema porta-hepático. Aqui, primeiro, da região de rumen retículo. AGVs, não quer funcionar. Poxa, que tô apertando o negócio errado. AGVs, olha lá. Ácidos graxos voláteis serão absorvidos via papila ruminal, tudo bem? Estômago absorve alguma coisa? Nem digeriu, quanto mais absorver, né? Estômago não absorve nada. Aqui na região de intestino delgado, tem alguma coisa sendo absorvida de carboidrato? O quê? Vocês acabaram de falar de digestão não fermentativa. Monossacarídeo, qual que é o principal deles? Olha lá, glicose sendo absorvida no intestino delgado. Tudo bem? Se mesmo assim não digeriu aqui, chegou no intestino grosso. O que, que o animal pode vir aproveitar daqui para ele? AGV. Então, quais são os produtos de absorção de carboidratos ao longo do trato digestório do animal? AGV e glicose, monossacarídeo. Tudo bem? Independente de onde está vindo, via sistema corto-hepático, vai para o bom e velho fígado. Deu para entender isso? Ficou claro para todo mundo? Alguma dúvida? Hã? Vamos lá. Continuando, então. Então, nós vimos que este animal recebeu no seu fígado glicose e ácidos graxos voláteis. A gente vai entender o destino de cada um desses metabólicos, tá? Mas a gente vai começar com o mais comum de todos, que é a glicose. Beleza? A gente já discutiu que glicose é o principal combustível da célula. A gente já discutiu que é precursor de outras vias metabólicas, que tem que estar sempre disponível, por isso que a gente fala de glicemia, tudo bem? Isso é muito importante, gente. Glicose tem que estar disponível para as células o tempo todo. E quando eu falo tempo todo, é tempo todo mesmo. O animal está vivo, tem que estar tendo glicose entrando na célula, tudo bem? Então, por isso que a gente fala sempre de níveis normais de glicemia ou normoglicemia. E é por isso que o organismo lança a mão de tantos artifícios para quê? Se está sobrando glicose, tira do sangue e deixa em quantidade normal. Se está faltando, no caso de um jejum, quebra a glicogênio, libera a glicose de novo e põe no sangue, tá? E aí o caminho que a gente discutiu. O fígado recebendo esses metabólitos, aí sim, vai iniciar um processo de metabolização e vai lançar essa glicose no sangue. E para quê que tem que ter níveis normais de glicose no sangue? Para ir para todo mundo, gente. Para ter glicose indo para a célula nervosa, para ter glicose indo para a hemácia, para ter glicose indo para o músculo, para ter glicose para o tecido adiposo, para ter glicose indo para todas as células do corpo. Deu para entender, gente? E por que, que isso é tão, tão, tão importante? Não fala assim, João Manuel. Dentro da... Ah, gravei. Parece que eu gosto do nome duplo. Não esquece, hein? Nome duplo, então eu gravo com facilidade mostra. Então, gente, não é para dar nó na cabeça, não. A gente vai entender que dentro da célula que vai ser metabolizado. Vocês vão aprender depois. Tá? Então, olha lá. Glicose na célula. Estou eu no sangue e eu super doce glicose. Ok? Aliás, sou super doce como a glicose. Não sou? Quem me conhece aqui, ó. Meus alunos nem me olham nessa hora. Os outros, né, gente? Vocês é tudo novidade. Sou ou não sou doce? Fala, Breno. Olha lá, gente. Bruna, você, com mais ênfase, por favor, porque aqui foi meio desanimado. Fala, Bruna. É um doce. Olha lá, gente, sou um doce. Eu, glicose, ok? Eu, um doce. Glicose estou eu passeando no sangue nesse momento. Tudo bem? Vindo do fígado. E se eu vim do fígado, posso ter vindo da dieta? Posso ou não posso? Uhum. Posso. Assim como posso ter vindo de um glicogênio que está estocado, né? Está estocado lá no fígado, quebrou, me liberou, glicose. Saí do fígado, vim para o sangue e vou entrar nas células, tá? Vou entrar numa célula, acabei de entrar. Por que que eu precisei entrar na célula? Porque existem destinos metabólicos para a glicose que são contínuos. Não podem parar nunca da Silva. Se parar, a célula morre. E se essa célula morre por falta, de repente, uma glicose, a amiga vizinha também vai morrer, e a outra vizinha também vai, e assim sucessivamente. Entendeu? Tem uma coisa no chão. Entendeu? Gente, não pode ir sozinho, tem que ir de junto, de amigo. Então, célula amiga vai morrendo junto, tá? É assim que vai funcionar. Qual que é a grande questão nessa história? Por que é tão importante essa glicose estando disponível para a célula? Essas vias metabólicas, elas têm funções muito específicas para dentro da célula. E a primeira delas a gente já discutiu desde o início da aula passada. Geração de energia. A gente discutiu, relembrou que nutriente tem duas funções. A gente vai pontuar aqui, a priori, três destinos possíveis envolvidos nessas duas grandes funções, tá? Que seria glicose gerando energia, e isso como é o nome do mecanismo que vocês já aprenderam? Glicólise. Então, glicose, ao entrar na célula, pode gerar energia? Pode, via glicólise. Para isso, a gente vai aprender que ela vai ser transformada em duas moléculas de piruvato. Tudo bem? Isso é glicólise e isso gera energia. Vamos começar a ouvir falar sobre isso hoje, tá? Só que não só. Não pode parar de entrar glicose, porque além de ter glicose continuamente para gerar energia, eu preciso ter glicose disponível para participar de outra via metabólica, que é a via das pentoses. Deixa eu anotar isso com vocês, para a gente raciocinar junto, tá? Então, ó, glicose entrou na célula, tudo bem? Então, estava aqui no sangue, glicose, e ó, foi para dentro da célula. Até para pontuar isso, não sei se vocês viram semana passada, mas a membrana tem portinhas específicas para a entrada dos nutrientes. A portinha pelo qual entra a glicose na célula chama GLUT4. Lembram disso? Então, ó, é a portinha da glicose, ela entrou, tá? Então, essa glicose que entrou é o que a gente está conversando agora. Ela pode ir para vias metabólicas diferentes e essenciais, que não pode parar nunca, nunca, nunca, nunca da Silva, tá? Essa glicose pode gerar piruvatos. Como é que chama essa via? Glicólise. Qual que é o objetivo dessa via? Gerar ATP. Tudo bem? Será que a célula pode ficar sem fazer isso aqui? Ela morre, tá? Se não tem energia, ela morre. Só que além de ter glicose continuamente para participar da glicólise, a gente precisa de glicose também para gerar ribose 5-fosfato. O que é essa ribose 5-fosfato mesmo que a gente discutiu agora há pouco? Aquele açúcar responsável por síntese de DNA e RNA. Lembram? Essa via chama via das pentoses. Via das pentoses. Que vai promover a geração dessa ribose 5-fosfato e a função é gerar DNA e RNA. Tudo bem? Deu para entender, gente? Se não entrar glicose para a célula, vai ter glicólise? Não, vai morrer porque não tem energia. Se não entrar glicose na célula, vai ter via das pentoses? Não, não vai ter material genético. Deu para entender, gente? Por isso que existe a necessidade de manutenção de normoglicemia contínua. E aí tem uma outra realidade que também pode acontecer. O que vocês me disseram que vai acontecer se porventura o animal estiver numa fase de pós-alimentação e tiver comido pra caramba? Qual que é a tendência da quantidade de glicose séria? Subir. Deixou de entrar glicose na célula? Não. Parou glicólise? Não. Parou via das pentoses? Não, mas está sobrando. Vai jogar fora? O que a gente vai fazer? Transformar esse monte de glicose sobrando em glicogênio. Deu para entender, gente? Então, é isso que eu anotei aqui para vocês, ó. A gente tem que ter, então, essa glicose que não veio do além. Tudo bem? Não veio do além. A gente já entendeu de onde ela está vindo. Essa glicose tem que estar continuamente no sangue para entrar na célula e poder participar do processo de geração de energia via glicólise. Para isso, ela vai ser transformada em dois piruvatos. Vamos aprender como. Tudo bem? E ela também precisa estar disponível para manter constante a via das pentoses, que não acontece de vez em quando, acontece continuamente, mas a gente vai discutir depois. E ainda uma terceira possibilidade é ser tiver sobrando, quando eu falo sobrando, é que isso aqui não parou e ainda tem glicose. Estoca na forma de glicogênio. Para quê? Para que se na hora o animal estiver em jejum, esse glicogênio ser quebrado, liberar a glicose e não deixar as outras duas vias pararem. Deu para entender? Ficou claro para todo mundo? Uhum. Sim? A gente vai aprender todas essas vias? Todas? Separadamente. Só que a gente vai começar com a essencial. Por quê? Se a célula não tem energia, ela não consegue produzir ribose, ela não consegue gerar glicogênio. Então vamos para a condição básica para a célula estar viva. Ter energia. E isso ela consegue a partir de glicólise. Tudo bem? Glicólise, sala, glicólise. Antes de entender o processo, vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Isso é muito importante que a gente vai conversar. Tudo que a gente for falar aqui vai ser primordial para a gente conseguir entender o processo. Se a gente tiver que definir a glicólise, então, a gente poderia definir como esse processo de oxidação, queima, quebra, chama do jeito que você quiser, tá? Da glicose com o objetivo de geração de energia, tudo bem? E nesse processo, como produto final, teremos duas moléculas de piruvato. Só que glicose vira piruvato de uma vez? Não, gente, não vira. É exatamente isso que a gente vai entender. A glicólise é uma via metabólica que compreende duas fases. Tem que saber isso? Tem, que vai ser importante para a gente entender o processo, tá? Ajuda pra caramba tudo isso. Que duas fases são essas? Uma fase inicial, que a gente vai chamar aqui de fase preparatória ou fase de preparação. Então vamos lá. Anotem. Glicólise. Olha lá, todo mundo. Glicólise. Duas fases, tudo bem? Fase inicial, que é a de preparação, chamada de preparatória também, tudo bem? E o que que vai acontecer nessa fase? Vamos caracterizar, a gente tem que entender ela, tá? É uma fase, gente, o próprio nome já está dizendo, tá? É uma fase que vai preparar a molécula. Só que para preparar essa molécula, a gente vai ver que a gente vai ter que colocar átomos nessa molécula. Se eu estou colocando átomos, pensa na história do tijolinho do muro lá, tá? Se eu estou colocando, se eu estou construindo, isso é anabolismo ou catabolismo? Anabolismo. Então, é uma fase anabólica? É. A fase de preparação da glicólise é uma fase anabólica, onde as moléculas receberão átomos, tudo bem? Mas, professora, você acabou de falar que a glicólise vai gerar energia, agora você vem com essa história aí de que vai ser anabólica? Eu falei que o balanço é de geração de energia, não falei que ela é 100% de geração de energia. Tanto que, presta atenção nisso, tá? Eu vou mostrar isso tudo para vocês. A fase de preparação haverá um gasto de 2 ATPs. Só que depois, a segunda fase, eu vou mostrar para vocês já, a gente já vai anotar junto, que é uma fase que a gente vai chamar de pagamento, a gente vai gerar 10 ATPs. Se eu gastei 2 e produzi 10, me sobra um balanço positivo de quanto? De 8 ATPs. Por isso que a gente pode afirmar que a glicólise é uma via de geração de energia? É, gera 8 ATPs. Porém, não significa que não tem que gastar um pouquinho mais. Professor, mas gera 8 ATPs para uma molécula de glicose. Isso, uma de glicose gera 8 ATPs até piruvatos. Tá? Vou mostrar tudo isso para vocês. Então, vamos voltar. Glicólise, então, essa oxidação da glicose, transformação dela em 2 piruvatos, envolve duas fases. Uma fase inicial, que é a fase de preparação, que é uma fase anabólica, onde a gente vai preparar a molécula. Deu para entender, gente? Beleza? E a segunda fase é uma fase que a gente vai chamar de fase de pagamento, que não chama pagamento à toa, gente. Chama pagamento exatamente porque é uma fase catabólica que gera energia suficiente para pagar o que foi gasto na fase de preparação e ainda vai sobrar um balanço positivo para a célula. Então, a fase de pagamento, que é a segunda fase, é uma fase realmente catabólica e chama de pagamento que vai ser gerada energia suficiente para pagar a energia gasta na fase de preparação e ainda sobra um balanço positivo para a célula. Deu para entender? Todo mundo ficou claro? Isso tem que estar muito claro na cabecinha de vocês, porque isso vai fazer com que a gente raciocine em cima do metabolismo e não tente uma decoreba inútil, que não vai dar em nada. A gente tem que entender o que vai estar acontecendo para conseguir aprender bioquímica. Certo? Por enquanto, beleza? Todo mundo? Uma outra coisa muito, muito, muito, muito importante quando se fala de entender metabolismo é aprender função de enzima. Vocês vão anotar aí comigo e a gente vai usar essa cola. Não é na prova, não. Tá? É para aprender as vias metabólicas. Então, todo mundo anotando, que eu vou perguntar para vocês. Todo mundo anotando. Essas aqui são as principais enzimas envolvidas nesse processo, tá? Então, é primordial. Isso não é pouco importante. Entendam o que eu estou dizendo. Isso é primordial. Para entender bioquímica, vocês vão ter que saber a função dessas enzimas. E aí, eu estou falando de meio caminho andado, tá? Primeira enzima... Ah, antes disso... Outra coisa que eu queria relembrar com vocês, eu não sei se de repente está vivo na memória de vocês. A gente já entendeu e relembrou que a função da enzima é acelerar a reação, não é isso? Transformar uma molécula em outra molécula, certo? A enzima agiu numa molécula, ela não é mais ela, já foi transformada em outra, certo? Só que outra coisa que vocês precisam saber é que existem enzimas que trabalham sozinhas. Ela atuando, ela modifica o que ela precisa modificar por ela mesma. Porém, nem todas as enzimas são assim. Tem enzimas que precisam de ajudantes. E esses ajudantes são classificados em dois grupos. Cofatores ou coenzimas. Isso é específico? É específico. Se existe especificidade da ação da enzima sobre o substrato, também existe especificidade pela história do ajudante. Deu para entender? Ficou claro isso? Se eu estou falando em cofator, eu estou falando principalmente, não só, mas principalmente da boa e velha adenosina. Lembra da adenosina da semana passada? Quem era adenosina? O que é adenosina? Adenosina é um cofator enzimático que carrega grupo fosfato. Adenosina trifosfato carrega o quê? Três grupos fosfatos. Adenosina difosfato carrega o quê? Dois. Adenosina monofosfato carrega um. Só que quem que carrega na história? É a adenosina. Tudo bem? Função dela, carregar esses grupos fosfatos. Ficou claro isso? No caso das coenzimas, eu vou mostrar para vocês depois, eu já estou falando de NAD e FAD. E a gente vai entender que a função deles é carregar hidrogênio. Por isso que é NAD, H, FAD, H, tudo bem? Então, é ajudante de enzima. Já vou explicar isso melhor para vocês. Vamos lá. Função das enzimas. Todo mundo tem que anotar e deixar essa cola no caderno. Primeiro grupo que a gente vai conhecer, as quinases. Quinase pode estar escrito assim, tem literatura que usa com K, que vem do termo em inglês. Tem quinase que se coloca CI, enfim. Mas tem muita literatura que usa assim. Quinase, gente, é o sufixo. Tem sempre um sobrenome para essa quinase, tá? Pode ser hexoquinase, glicoquinase, fosfofrutoquinase, piruvatoquinase, PQP, quinase, qualquer coisa, quinase, tá? Não importa qual a quinase. Todas vão fazer a mesma coisa, só que em moléculas diferentes, tá? Mas é sempre quinase que vai estar fazendo a função que eu vou explicar agora. Qual é a função da quinase? Ela manda doar, colocar, né? Ou tirar grupo fosfato da molécula. Então, a quinase manda ou colocar ou tirar fósforo, grupo fosfato, de uma determinada molécula. Então, anota aí. Quinase manda colocar ou tirar grupo fosfato da molécula. Então, será que ela carrega? Não. Quinase não carrega. Se ela não carrega, vai ter que vir o Severino quebra-galho, né? Ajudante para ser exatamente o burro de carga e carregar o que ela está mandando colocar ou tirar. Quem é que carrega grupo fosfato mesmo? adenosina, que é um cofator enzimático. Deu para entender, gente? Então vamos raciocinar junto. Se a quinase está mandando colocar grupo fosfato, qual que é a adenosina que tem mais grupo fosfato para doar? ATP, é trifosfato. É ela que vai entrar. Se de repente a quinase está mandando tirar o grupo fosfato, adianta entrar um ATP? Não. Vai enfiar outro grupo fosfato aonde? Só tem três bracinhos. Tem que entrar alguém, tem um bracinho sobrando, entra ADP na reação. A gente vai enxergar isso acontecendo. Eu quero que vocês se familiarizem com a historinha da função da enzima. Tudo bem? Quinase, então, manda colocar ou tirar o grupo fosfato. Como ela não carrega, precisa de alguém para fazer isso. Quem faz? Cofator. É a adenosina. E mais pra frente a gente vai aprender que a adenosina não é a última, ela não é a única, ela é mais abundante, mas ela tem umas primas que fazem mais ou menos a mesma coisa, tá? Guanina, uridina, são todos cofatores enzimáticos que fazem a mesma coisa, só que são específicos de cada uma das enzimas, certo? Por enquanto, beleza? Outra enzima super importante, isomerase. Função da isomerase. Promover a formação de uma molécula isômera. Então, a isomerase gera uma molécula isômera. E o que seria uma molécula isômera? Alguém lembra disso da química da escola? Igual? Número atômico igual. Só que se fosse igual, igual, igual, seria ela, né, gente? Aquela coisa de irmão gêmeo quase idêntico, que não é igual. Tá? O que seria, então, uma molécula isômera? O que a isomerase faria? Ela coloca alguma coisa? Não. Tira alguma coisa? Não. Só que ela reorganiza os átomos da molécula. Então, a isomerase vai reorganizar os átomos da molécula, mudar de posição, mas sem colocar nada e sem tirar nada. Entendeu? Por isso que ela gera uma molécula isômera. Super parecida, só não é igual porque os átomos estão em posições diferentes. Mas não pôs nada, nem tirou nada. Deu para entender, gente? Sempre entre dois carbonos? Não necessariamente, mas muitas vezes sim. Tudo bem? Então só pensa nisso, do jeitinho que a gente está conversando aqui. Que ela reorganiza os átomos da molécula. Sem tirar nem pôr nada. Tudo bem? Então ela faz sozinha, ela não está de ajudante a fazer isso. Certo? Alguma dúvida nela? Aldolase. Essa aqui é uma enzima super importante também para a glicólise. Aldolase é uma enzima, gente, que quebra a molécula no meio. Quebra a molécula no meio. Quantos carbonos tem a glicose mesmo? Seis. Não é uma hexose? Tem seis. A gente não falou que a glicólise transforma a glicose em dois piruvatos? Quantos carbonos vocês acham que os piruvatos têm? Três. São dois piruvatos iguais. Três cada um, gente. Uma hora vai cortar no meio a molécula. Quem vai fazer isso é a aldolase. Vai pegar uma molécula de 6 carbonos e transformar em outras duas de 3 carbonos cada um. Deu para entender? Sim? Aldolase quebra a molécula ao meio, tá? Desidrogenase. Essa aqui também é super importante. A desidrogenase é uma enzima que tem um papel meio parecido com o que faz a quinase. Ela manda também colocar ou tirar, só que hidrogênio e não grupo fosfato. Ó, o nome já ajuda a pensar. Desidrogenase, envolve hidrogênio, tá? Desidrogenase manda pôr ou manda tirar hidrogênio. Só que assim como a quinase precisava de um cofator para ajudar, a desidrogenase precisa de coenzima para tirar ou colocar esses hidrogênios. E que coenzimas são essas? NAD e FAD. Tudo bem? Então, sempre que a desidrogenase for agir, a gente vai ter junto ou um NAD ou um FAD colocando hidrogênio ou tirando hidrogênio. Deu para entender, gente? Ficou claro isso para todo mundo? Mutase agora. Essa é uma enzima que vai atuar, gente, modificando posição de átomo na molécula, só que ela atua pontualmente, de maneira específica, sobre a posição do fósforo dentro da molécula. Então, a mutase, ela muda a posição do átomo de fósforo da molécula. Vou dar um exemplo, tá? Se eu tiver lá uma molécula, a gente vai ver isso na glicólise. Se eu tenho uma molécula de 3 PGA, ou 3 fosfoglicerato. Tudo bem? Depois que a mutase agir, essa molécula vai ser transformada numa molécula de 2 PGA ou 2 fosfoglicerato. O que mudou aqui? O grupo fosfato estava no carbono 3 e passou para o carbono 2. Quem faz isso? A mutase, que atua pontualmente, como vocês anotaram aí, mudando a posição do átomo de fósforo na molécula. Deu para entender, gente? Sim, todo mundo? Enolase, que é a última que a gente vai ver agora. Enolase é uma enzima que metaboliza água. Então, ou vai entrar uma água quando ela estiver agindo, ou vai sair da molécula uma água. Água não é 2 hidrogênios e 1 oxigênio? Então, quando a enolase for atuar, ou vão entrar 2 hidrogênios e 1 oxigênio, ou vai sair da molécula 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Deu para entender? Ficou claro para todo mundo? Sim? Então, prestem atenção aqui. A gente vai entender glicólise, eu só quero que vocês hoje entendam a funcionalidade, né, da rotina do que vai acontecer. A gente vai refazer isso juntos a semana que vem. De novo, vamos sair daqui sabendo fazer glicólise e de cabo a rabo, tá? Só que para isso é primordial entender primeiro como vai ser o funcionamento das duas fases, que a gente aprendeu agora, e qual que é a função das enzimas. Então, para entender toda a história, vamos repetir. A gente viu que glicólise tem duas fases, certo? Fase de preparação e fase de apagamento. A fase de preparação é anabólica ou catabólica? Anabólica. Anabólica. Se é anabólica, vai entrar ou vai sair átomo? Entrar. Entrar, colocar tijolinho. Então, tem que estar na cabeça isso? Tem, gente. Vai ajudar a gente a entender o que vai acontecer. Bom, o início é anabólico, então tem que entrar tijolinho, beleza? Fase de apagamento, não. É uma fase catabólica, que a gente vai tirar tijolinho. Então, vai tirar átomo da molécula, certo? Então, vamos entender o processo. Início, fase de preparação. Entrou glicose na célula. Quem vai agir sobre a glicose é uma quinase, que tem nomes diferentes dependendo do tipo de célula. Se for no fígado, é exoquinase. Se for em qualquer outra célula, glicoquinase. É o contrário, perdão. Glicoquinase no fígado, exoquinase em todas as células. Importa o sobrenome da quinase? Não. Se vocês souberem que é quinase, para mim está lindo. Tudo bem? Então, sobre a glicose, vai agir uma quinase. O que a quinase faz mesmo? Vocês anotaram aí? Fosfato. Todo mundo se ouvindo e lendo no caderno. Doa ou tira fosfato? É ela que doa? Ela manda. Quem que carrega? Adenosina. E aí é que tá. Vai entrar ou vai sair, gente? Vai entrar. E por que vai entrar? Porque é fase de pagamento, que é anabólica. Se tem que entrar grupo fosfato na glicose, é a adenosina carregando quantos que vai entrar na reação? É ATP ou ADP? ATP. Ó, ATP vai entrar na reação e vai doar o que a quinase mandou, que é um grupo fosfato para a glicose. A glicose tinha grupo fosfato? Não. Não. Só que depois da ação da quinase, a adenosina doou um dos seus 3 grupos fosfatos para ela. Esse grupo fosfato não parou em qualquer lugar. Esse grupo fosfato parou pontualmente no carbono 6 da glicose. Transformou o que era uma glicose que não tinha grupo fosfato em uma glicose que agora tem um grupo fosfato no carbono 6. Virou glicose 6-fosfato. Deu para entender? E se entrou um ATP aqui e largou um grupo fosfato, sai como da reação? Gastou ou não gastou ATP? Estamos devendo 1. Tudo bem? Deu para entender isso, gente? Então, glicose vira glicose 6-fosfato. Como? Pela ação de uma quinase, que a gente sabe que manda pôr ou manda tirar grupo fosfato. Agora a gente sabe que está colocando. Por quê? Porque a gente está iniciando a glicólise e a gente sabe que é uma fase de preparação. Fase de preparação é anabólica. Então, coloca tijolinho. Quem tem mais grupo fosfato para doar é o ATP. Doa o grupo fosfato, sai como ADP. E aquela glicose que não tinha grupo fosfato passa a ter um grupo fosfato no carbono 6. Deu pra entender? Todo mundo? Essa glicose 6-fosfato agora vai sofrer a ação de uma outra enzima, que é a isomerase. O que, que a isomerase faz? Reorganiza os átomos da molécula, tira alguma coisa? Não. Põe alguma coisa? Não. Reorganizou pura e simplesmente os átomos e transformou o que era uma glicose 6-fosfato agora numa frutose 6-fosfato. Mexeu no grupo fosfato? Não, continua aqui no carbono 6. Ó. Tudo bem? Não é ela que mexe em grupo fosfato. Ficou claro isso, gente? Aqui nesse caso? Não pôs nada? Não tirou nada. Essa frutose 6-fosfato agora vai sofrer a ação de uma outra quinase. O que, que a quinase faz mesmo? Novo cérebro. Grupo fosfato. É, para contar com essa, para ajudar a quinase, a gente precisa do quê? Cofator. Quem é o cofator? Adenosina, tudo bem? Eu falei que já acabou a fase de preparação? Se não acabou a fase de preparação ainda, vai entrar ou vai sair grupo fosfato? Vai entrar outro. Vai entrar outro grupo fosfato doado pelo ATP numa frutose que já tem grupo fosfato, não tem? Tem ou não tem? Tem. Está onde? O carbono 6. Vai entrar um outro grupo fosfato, ela vai ficar com quantos grupos fosfatos? 2. Já tem um no carbono 6, vai entrar um agora no carbono 1. Vai virar uma frutose 1,6 di ou bi, tanto faz, fosfatos. E por que frutose 1,6 di fosfato? Que já era uma frutose 6 fosfato. E acabou de entrar outro grupo fosfato agora no carbono 1. Ela já tinha um, ficou com 2. O no carbono 6 que já existia e o que entrou agora no carbono 1. Deu para entender? Mas isso é a fosfofrutoquinase. Deu para entender ou não? Sim, todo mundo? Essa frutose 1,6 de fosfato agora vai sofrer a ação da aldolase. O que, que a aldolase faz? Quebra a molécula no meio. Então vamos enxergar a frutose 1,6 de fosfato sendo quebrada no meio. Tá dando para entender ou não? Uhum. Tá mesmo? Sim. Vamos lá. Eu tô falando de uma molécula que tem quantos carbonos? 6. Além de vários hidrogênios e oxigênios espalhados, a frutose 1,6 de fosfato tem grupo fosfato. Onde? Carbono 6. Tudo bem? E a gente vai ver que a aldolase vai quebrar ela no meio. Se quebrou ela no meio, gerou outras duas moléculas, certo? Metade de cima, olha lá. Mais a metade de baixo. Tudo bem? Essa metade de cima agora vai receber o nome de PDHA. Pode usar a sigla? Pode. PDHA ou de hidroxicetona fosfato. Chame como vocês quiserem. PDHA é melhor. Então, essa parte de cima, metade de cima, que tem o grupo fosfato no carbono 1, é PDHA ou de hidroxicetona fosfato. Tudo bem? E a parte de baixo, que ficou com o grupo fosfato também embaixo, ó lá, é uma molécula de 3 carbonos, né? Vai dar origem ao GA3P, ou gliceraldeído 3 fosfato. Então, aquela frutose 1,6 de fosfato foi quebrada no meio e deu origem ao PDHA e GA3P. Deu para entender? Sim? Alguma dúvida por enquanto? Não. Logo a gente volta nisso. Professor, só uma dúvida aqui, tanto faz falar fósforo de hidroxicetona quanto... De hidroxicetona fosfato ou PDHA, sim. Tá? Depende da literatura, você encontra os dois nomes. Não importa. Tá? Pode escolher o que você preferir. Se quiser usar PDHA, também pode. Só manda uma sigla usual. Desculpa, não vem. A hidroxicetona é fosfato. Sim. Hidroxicetona é fosfato. Sim. Tá? É que assim, gente, tem nome que vai facilitar a nossa vida pra gente enxergar o que significa. Tem nome que dá uma disfarçada. A gente se vira com eles. Tudo bem? Por enquanto, beleza? Ó, eu vou pegar essa reaçãozinha aqui, ó, e vou colocar lá em cima, recorte e cola, tá? Não é nada diferente, ó. Recorte e cola, ok? Tudo bem? Não fiz nada diferente. Ó, PDH e o GA3P. Só que a gente tem um probleminha para resolver aqui. A gente definiu glicólise como uma via que transforma uma glicose em dois piruvatos iguais. Ou um piruvato X e um piruvato Y. Não, dois piruvatos iguais. Aqui eu já até descobri duas moléculas, porém elas não são iguais, certo? São parecidas, não são? São meio parecidas, não são? Não são. Como é que a gente faz agora para dar um jeito delas ficarem exatamente iguais? Prestem atenção. A gente vai ter agora, agindo pontualmente sobre o PDH, uma isomerase. E o que, que a isomerase faz mesmo, que a gente falou? Reorganiza os átomos. Tira alguma coisa? Não. Põe alguma coisa? Não. Quando a isomerase agir sobre o PDH, vai transformar ele em GA3P. E a partir desse momento, a gente vai ter quantas moléculas de GA3P? Duas moléculas iguais de GA3P. Deu para entender, gente? Então, olha lá. Eu tinha lá o PDH e o GA3P, só que moléculas diferentes. Nesse momento, a isomerase, que é uma isomerase específica, tudo bem? Que tem afinidade exclusivamente pelo PDH. Já me perguntaram isso hoje, mas por que ela vai no PDH e não vai na GA3P? É porque Deus quis? Não! Quer dizer, deve ter querido, né? Sei lá. Enfim, mas eu estou falando de uma isomerase específica que tem ação sobre o PDH, por isso que é nele que vai, tá? Quando a isomerase age sobre o PDH, reorganiza os átomos dessa molécula, transformando-o numa molécula de GA3P. Se eu já tinha uma, agora eu passo a ter duas moléculas de GA3P. E aí vai terminar a fase de preparação, para começar uma fase de pagamento. Tudo bem? Então, deixa eu mostrar num outro esqueminha isso para vocês, tá? Não faz essa cara. Olha isso aqui. Não assusta, não. Olha lá. Isso aqui é cadeia aberta, gente. Na verdade, cíclica. Mas ajuda a gente a enxergar o que a gente discutiu agora. Isso aqui não é para prejudicar, é para ajudar. Professora, vou ter que saber em cadeia aberta? Não. Vocês vão saber com o nome da molécula. Mas tudo que a gente discutiu que vai acontecer, a gente consegue enxergar acontecendo aqui. Tudo bem? Então vamos olhar junto aqui. Coisa por coisa, tá? Glicose entrou na célula, entrou lá no citossol, certo? Glicose é uma molécula de quantos carbonos? 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tá vendo? E a glicose vai sofrer ação de uma quinase. O que, que a quinase fazia nela mesmo? Do, tira grupo fosfato. Se é fase de preparação, vai fazer o quê? Doar. Olha lá. Vem o ATP. Larga o grupo fosfato em qualquer lugar da glicose? Olha lá, no carbono 6, gente. Olha o grupo fosfato aqui no carbono 6. Tudo bem? O ATP sai como ADP. Era uma glicose que não tinha fosfato. Agora é uma glicose que tem um grupo fosfato no carbono 6. Tá vendo como ajuda a enxergar ali, gente? Não é pra assustar com a molécula, tá? Aí essa glicose 6-fosfato vai sofrer ação de uma isomerase. Que é qualquer isomerase? Não, tem até o sobrenome dela aqui, ó. Fosfoglicoisomerase. Tem que saber esse nome? Não. Eu falei que se souber a isomerase já tá sensacional, tá? Então ignora isso aqui é outra coisa, tá? Aqui, ó. Essa glicose 6-fosfato vai sofrer ação da isomerase. O que a isomerase vai fazer na glicose? 6-fosfato. Reorganizar os átomos. Vai tirar alguma coisa? Não. Vai colocar alguma coisa? Não. Era uma glicose 6-fosfato, vai virar uma frutose 6-fosfato. Se vocês contarem aqui, o número de átomos é exatamente igual. E o grupo fosfato continua preso no carbono 6. Tudo bem? Agora essa frutose 6-fosfato vai sofrer ação da outra quinase, da fosfofrutoquinase. Já terminou a fase de preparação? Não. Então vai entrar ou vai sair fosfato? Não. Vai entrar em qualquer lugar? Não. Onde? Carbono 1, Olha lá, outro ATP vem para a reação para doar um grupo fosfato para uma frutose que já tinha um no carbono 6, certo? O outro grupo fosfato vai entrar no carbono 1. Essa frutose agora tem dois grupos fosfatos. Frutose 1, 6, de bifosfato. Falou um no carbono 1, um no carbono 6. Tudo bem? E agora, o que, que vai acontecer com a frutose 1, 6 de fosfato? Sofre ação da aldolase. O que, que a aldolase fazia mesmo? Quebra a molécula no meio, gente. Quebrando a molécula do meio, no meio gera uma molécula que é a parte de cima e a outra que é a parte de baixo, certo? Olha lá, quem tinha o grupo fosfato na parte de cima, como é que chama? PDH ou de hidroxicetona fosfato, ou fósforo de hidroxicetona, que dá no mesmo, tudo bem? PDH e a parte de baixo, GA3P. Só que as moléculas são diferentes. O que, que vai acontecer agora na sequência? A ação de uma isomerase. Sobre que molécula? PDH. O que, que a isomerase faz mesmo? Reorganiza os átomos. Vai pegar esse PDHA e transformar numa molécula exatamente igual a quem? GA3P. A gente vai começar a fase de apagamento com duas moléculas de GA3P. Difícil. Número 8. Entendimento. Mas é difícil falar de isomerase, é difícil falar de quinase, se a gente sabe o que ela está fazendo, gente? Ele não bate bem da bola. É muita moto, muita corrida, muito exercício, faz isso. Não lembro, não. Ó aqui, ó. Como é que a gente vai estudar a glicólise, tá? Como é que a gente vai esquematizar a glicólise? Vai ter que saber? Vai. Tem que saber. Não tô aqui gastando nem meu tempo nem de vocês. Foi pra saber que glicose vira 2-piruvato, o Michel já contou semana passada. Não precisava eu ficar aqui, concorda ou não? Uhum. Escola vai me pagar pra falar a mesma coisa? Ah, gente, já que eu ganhei bem com cara, hein? Imagina só, pra falar a mesma coisa, não dá. Pra aprender direito agora, né? De maneira profunda, aqui por baixo. E por quê? Quando vocês estiverem lá na farmacologia, e o professor falar pra vocês que determinado fármaco limita a ação de determinado mecanismo, porque vai atuar pontualmente na transformação do citrato em isocitrato do ciclo de Krebs, vocês vão ter que saber qual foi a etapa metabólica. E aí, se a professora de bioquímica não ensinou, como é que vocês vão saber? Tem que saber. Não tem alternativa B para isso. Eu estou passando para vocês, gente, estou sendo muito sincera, a maneira mais fácil da gente conseguir fazer isso. Porque assim, não é mais fácil porque eu acho não, porque sinceramente eu não conheço outra. E não conheço ninguém que conheça outra mais fácil que essa, tá? Se eu soubesse, eu juro que contava para vocês, um milagre diferente. Não tem jeito. Bioquímica se estuda fazendo, refazendo, esquematizando, e é o que a gente vai fazer agora, já nesse minuto, tá? Juntos, aqui, por enquanto, esse pedacinho que a gente fez. Só que como é que a gente vai esquematizar? Eu mostrei aqui pra vocês, ó, na horizontal, porque didaticamente, pra vocês enxergarem o mecanismo, fica mais fácil assim. Porém, pra esquematizar... E vocês não confundirem o que vai acontecer daqui para frente, a gente vai fazer assim, ó, na horizontal, na vertical, tudo bem? Então, se vocês enxergarem comigo isso aqui, vamos repassar juntos? É exatamente o que a gente discutiu. Isso aqui é um esquema de livro. Exatamente o que a gente viu até agora. Vamos lá, juntos de novo. Glicose entrou na célula, certo? Que é a enzima que vai atuar sobre ela mesmo? Quinase. Quinase. O que a quinase vai fazer com ela? Mas nesse caso pontual, colocar grupo fosfato. Olha o ATP entrando, saindo ADP e a glicose virando glicose 6-fosfato. Tá vendo? Tem novidade nisso, gente? Não, é uma forma diferente de enxergar. Tudo bem? Glicose 6-fosfato vai sofrer ação de que enzima agora? Isomerase. O que a isomerase vai fazer? Pôr e tirar coisa? Só reorganizar. Olha lá. Glicose 6-fosfato vai virar frutose 6-fosfato. Tudo bem? Frutose 6-fosfato vai acontecer o que com ela? Quinase. Outra quinase. Vai mandar colocar ou tirar fosfato? Colocar. Colocar onde? Carbono 1. Entrou do ATP, sai ADP e entra outro grupo fosfato no carbono 1 dessa frutose que já tinha 1 carbono 6. Frutose 1,6 de fosfato. Sobre a molécula de frutose 1,6 de fosfato, o que, que vai acontecer? A aldolase vai agir, vai quebrar a molécula no meio, não vai? Dando origem a uma molécula de PDHA, que é a parte de cima, e GA3P, que é a parte de baixo, certo? Aí, pontualmente sobre o PDHA, o que, que vai acontecer? Isomerase. Vai fazer o que com o PDHA? Reorganizar os átomos, da origem a quê? GA3P. Nesse momento temos duas moléculas iguais de GA3P. 3, 2, 1 agora já nesse minuto, vai. Pode fazer? Assim, ó. Começa com a glicose. Vai indo. Se alguém quiser que eu volte com outro esqueminha para botar o nome, enfim. Mas você já tem condição. Puxem, tentem fazer. Olhem, tentem lembrar qual é a enzima que vai estar fazendo aquilo. E outra coisa, deixa eu dar outra dica para vocês, tá? Abusem de uma facilidade que temos e nem sempre usamos, que é a memória fotográfica, tá? Organizar cor para esquematizar é uma coisa que ajuda muito. Então, padroniza, por exemplo, nome da enzima, que tem que pôr para familiarizando com ela. Nome da enzima, tudo com a mesma cor. Se a ATP que está entrando, põe a mesma corzinha. A ADP saindo, a mesma corzinha. Deu para entender? Nome da molécula com outra cor padronizada. Vai fazendo isso que ajuda a memorizar. Agora, vai lá. Se alguém for ter dúvida, me chama. Todo mundo. Vai dar origem, cada um dos diatomistas, depois vai virar um compacto. Depois, tem certeza. Oi, ainda não, vai ser depois. Essa é a fase de pagamento. Fase de preparação. Preparação. Preparação vai de glicose a 2GA3P. Tá? C6H12O6, nesta ordem. Dica, por enquanto, para familiarizando com que enzima vai fazendo, põe o nome na enzima, anota de lápis pequenininho do lado o que, que ela vai estar fazendo. Depois, na hora que bater o olho, vai ser mais fácil de lembrar. E assim vai memorizando, tá? Glicose, glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6 de fosfato. Aí. Eita, ó, você tá mostrando aqui que tem que estar saindo? Põe lá, isso. O esquematiza entrando no ATP e faz outra setinha, ADP saindo, como você fecha aqui, ó. Tá? Tá chegando. Coloca mesmo, gente, entrando ATP, saindo ADP, pode colocar entrando de um lado e saindo do outro, isso fica mais claro para vocês enxergarem. Vocês vão criando a maneira de esquematizar de vocês, deixa isso claro. Hã? A fosfo de hidroxetanofosfato? Escreva aqui para você. Você pode escrever, ó. Hidroxicetona fosfato ou de hidroxicetona fosfato ou PDHA. GA3P, gliceraldeído 3-fosfato, é o nome, tá? GA3P. De hidroxicetona fosfato. PDHA. E gliceraldeído 3-fosfato é o GA3P. Caderno de vocês e eu conversando aqui. Para vocês terminarem minha vista, tá? Para quando gera o valor não é positivo. Isso, aí começa a fase de pagamento. Vou mostrar para vocês a próxima. Oi? Um só. Um, dois. Um, dois. Todo mundo? Então, vamos recapitular para fechar? Para ir embora estudando muito para a semana que vem, por favor, que eu vou passar várias lições, recados. Já está na novidade do web. Tá, abre lá aí, olha. Não, já não sei se foi hoje ou foi ontem. Não, porque eu li hoje, eu quero que eu não vou falar. Eu vou hoje. Tá? Gente, eu já me perco na minha vida, vocês estão entendendo? Gente, ó, pra fechar aqui. Vamos seguir junto. Eu quero que vocês olhem pro caderno de vocês. Vocês vão começar a se identificar com o material de vocês. Por isso que é importante fazer, tá? Não adianta o material do outro. Você tem que fazer o de vocês, com a cara de vocês, ver o que vocês estão entendendo. Glicose entrou na célula, beleza? Uhum. Ela vai sofrer ação de uma quinase, certo? Certo. O que, que a quinase vai estar fazendo com a glicose de vocês aí? Doando grupo fosfato. Doando grupo fosfato. Quem que vai entrar para doar? ATP. Vai sair como? ADP. ADP. Transformou a glicose em? Glicose 6-fosfato. Sobre a glicose 6-fosfato, vai agir que enzima? Isomerase. O que ela vai estar fazendo? Pondo e tirando coisa? Não. Só reorganizando os átomos. Transformou em? Frutose 6-fosfato. A frutose 6-fosfato vai sofrer ação de outra quinase. O que ela vai estar fazendo? Doando grupo fosfato. Outro grupo fosfato vai ter que entrar. Vai vir um ATP para fazer a doação. Sai o ADP e transforma a frutose 6-fosfato em? Frutose 1,6-difosfato. 1,6-difosfato, certo? Bifosfato, difosfato, como você quiser. Tudo bem? Uhum. Frutose 1,6-difosfato agora. Quem que vai agir sobre ela? Aldolase. Aldolase. O que, que a aldolase vai fazer? Quebrar no meio. Quebrar a molécula no meio. Quando quebra no meio, gera duas outras moléculas. Que moléculas são essas? PDH e GA3P. E agora, pontualmente sobre o PDH, quem que vai agir? Isomerase. Fazendo o que com ele? Colocando coisa, tirando coisa? Não. Reorganizando os átomos. Vai transformar o PDH em? GA3P. Onde é que a gente parou aí? Duas moléculas iguais de GA3P. E a gente está devendo, nessa fase de preparação, quantos ATPs? Dois. Enquanto estamos devendo, dois ATPs. Lição de casa. Primeiro, eu quero que vocês esquematizem, organizem dentro do desenho, em tópico, como vocês quiserem, não importa. Eu quero o processo de digestão e absorção, digestão fermentativo e não fermentativo, e absorção de carboidratos. Uma maneira que é muito mais fácil, simples, estudar isso, tá? Pensem numa sequência de digestão. E aí vocês podem montar até uma tabelinha para estudar isso. Vamos ver. Ó, dica, hein? Vamos colocar lá, ó. Tá explicando. Digestão, absorção, tudo bem? E aí vocês vão colocar os sítios de digestão aqui, ó. Rumen, retículo, tudo bem? Na sequência a gente viu que tinha o que ali? Poderia ter digestão. Estômago glandular, o abomaso, intestino delgado, intestino grosso, tudo bem? E aí vocês vão pontuar. Bom, processo de digestão. Aqui vai ser fermentativo ou não fermentativo? Fermentativo, o que vai estar acontecendo? Micro-organismo, tudo que ele vai fazer, tchê. Vai ter absorção aqui? Sim, absorção de tal coisa, tudo bem? E assim vai raciocinando ao longo do tráfego, tá? Funciona muito bem. Não, para estudar. Digestão e absorção de carboidratos. E prefase de preparação da glicólise. Faz de novo, não é? Eu fiz na sala, olha. Não, eu quero de novo e muito mais lindo, mais colorido, deu pra entender? Folha de sulfite ajuda, vocês vão começar a emendar uma na outra. Boa semana, bom descanso, bom estudo.